Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes, queridos amigos vivencianos. Hoje o programa de 896, no dia 21 de agosto de 2022. E nós teremos hoje também a inauguração da Feira do Livro Espírita aqui na Praça Ulisses Guimarães. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrar no ar com apoio de WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água e Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também as casas espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Júlia Neso, lá de São Paulo. Ela está remota hoje aqui com a gente. E o tema é os grandes pesquisadores do Espiritismo no Brasil. Né? O Espiritismo continua sendo pesquisado, Rodrigo? Dá para você colocar essa enquete aí, pessoal, se você não colocou ainda, sim ou não, né? Verdade. É, porque muita gente questiona isso aí. Então, o tema que a Júlia vai desenvolver conosco aqui é hoje. E nós estamos recebendo também no estúdio, aqui no nosso estúdio, o Geraldo Franco e o Lucas, né? Eles fazem parte aqui da peça que está passando aqui esse final de semana aqui em São José dos Campos, a peça teatral Mensagens de Amor, aqui no Teatro Colinas. Eles também vão falar um pouco sobre essa peça aqui conosco. Já passamos, né, a palavra para eles aí. Exatamente. Então, um bom dia a todos vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Deixa eu só inverter a câmera aqui para o pessoal me ver. O pessoal estava me vendo aí pequeno. E aí a gente já deixa um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos vivencianos, nossos ouvintes que estão escutando a gente, participando aqui, escutando através da web rádio. A gente agradece já de antemão as rádios que estão interconectadas conosco, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a web rádio Sementes de Amor do Mato Grosso do Sul. A gente agradece também os nossos telespectadores estão escutando aí no YouTube e no Facebook. Por favor, nos dê um feedback aí, um retorno, para saber se o som tá bom, se não tá picotando, que o domingo passado foi complicado, porque foi domingo, domingo dos pais, né? Dia dos pais, aí bastante gente fazendo live, fazendo videoconferência e acabou caindo a nossa internet aqui. Então, dá um retorno pra gente se tá tudo bem, se estão ouvindo bem. A gente vai colocar aqui a enquete, né? A gente vai colocar, o Jorge já deu um retorno aqui, falou, opa, tô ouvindo bem. Não tá... O som deve ter saído aí para todo mundo escutar, que eu liguei aqui e falei, então tá tudo bem. E a gente vai soltar uma enquete aqui, eu não coloquei aqui ainda, mas a gente vai colocar, já que a gente tá falando sobre pesquisa, se o Espiritismo tá sendo bem pesquisado, é isso, Jorge? Se está sendo pesquisado no Brasil. Legal, então eu vou soltar uma enquete para vocês. Entre aí também, comentem e ligue para nós. Vamos botar aí o Tião para trabalhar aqui no telefone com a gente. Deixa eu ativar ele aqui. Tião, sua câmera tá embaixo. Coloca aí em cima aí, a gente já coloca você aqui para aparecendo para o pessoal te ver. Então, vamos colocar o Tião para trabalhar. Então, ligue aqui no 12-3921-3009. Aí. Tá aí o Tião aí. Uhum. E Então vocês estão vendo ele aí, vamos botar ele para trabalhar, ó, ele tá bem folgado aí, né, tio? Brincadeira. Então é 12-3921-3009 para falar com o Tião aí fora. E diga, quero participar do sorteio. A gente vai sortear um livro, né, Jorge? E um CD do Momento Espírita. E aí, participe que a gente vai comentando. Também quero mandar um alô, além dos ouvintes. A gente não está com o Facebook ligado, tá? A gente está somente com o YouTube dessa vez. Entre então no YouTube. Para assistir a gente, mas a gente também está conectado com outros canais, que é o TV Espaço Espírita, TV Espaço Espírita de Barra Velha, que é, é uma web TV, né? A gente já manda um alô para os ouvintes. A TV Espírita Nosso Lar de Vitória da Conquista, a Web Rádio Sementes de Amor de Campo Grande e o Recanto da Prece Ouriço Barçanufo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conectados conosco. Então a gente agradece aí também aos ouvintes e deixa um bom dia a todos os seguidores dos canais que nos prestigia. Carlinhos, vou passando aqui para você. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Gerardo Franco. Bom dia, Lucas. Bom dia. Eles são os personagens da peça Mensagens de Amor, que está no Teatro Colinas. Bom dia, Tião. Bom dia, família vivenciana, que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos lendo Minutos de Reflexão de Jorge Reis, pela editora Dionísio. Vamos no item 7. Mesmo nos momentos de sofrimento, procuremos manter o equilíbrio para não nos perder. Saiba que o sofrimento também nos é dado para crescer. Que possamos neste momento elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que estamos tendo mais uma vez nesta manhã abençoada de domingo, do programa Vivência Espírita, de aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina consoladora. Hoje nós estamos recebendo a nossa querida irmã Júlia Nezu, que está remoto, nosso querido irmão Gerardo Frank e Lucas, que vão falar sobre os grandes pesquisadores do Espiritismo no Brasil. E Gerardo Frank e Lucas vêm falar também sobre as mensagens de amor no Teatro Colinas, uma peça maravilhosa que estão apresentando aqui. Vamos pedindo que a espiritualidade os envolva com muito carinho para que possam transcorrer tudo aquilo que tem preparado para nós. Agradecidos, nós vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será os grandes pesquisadores do Espiritismo no Brasil. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga de todas as horas, a Júlia Nezu, que é ex-presidente da USE, é fundadora e presidente também do Centro Cultural e Documentação de Pesquisa do Espiritismo, que é o CCDPE, e também é do Eduardo Carvalho, que é justamente o nome que é dado Centro Cultural. Ex-diretora da FIESP, é articulista e palestrante. E também nós contaremos hoje com Gerardo Franco, que é produtor da peça Mensagem de Amor de Chico Xavier, que estreou ontem em São José dos Campos e hoje tem uma sessão da peça no Teatro Colinas, às 7 horas da noite. Né? Bom dia, Júlia. Bom dia, Rui. Bom dia a todos que se encontram no estúdio. Também um grande abraço aí para o Gerardo, que está aí conosco nos estúdios. Então, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Júlia, você poderia falar alguma coisa a respeito do Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, do CCDPE, e também da Liga de Historiadores e Pesquisadores do Espiritismo, o LHPE, que vai fazer agora um seminário, semana que vem, né? Um seminário justamente para mexer um pouquinho com esses historiadores do Espiritismo no Brasil. Sim. Anualmente, a Liga de Pesquisadores do Espiritismo realiza um encontro nacional. E, às vezes, tem até companheiro de outros países que comparecem. Então, esse que vai acontecer no dia 27 e 28 agora deste mês de agosto, né, será na sede da USE do Estado de São Paulo, aqui na capital, na Zona Norte. E a Liga, nós estamos já na 17ª edição, ou seja, como anualmente nós realizamos, e tem alguns anos que ficamos sem realizar, principalmente na época que o Eduardo desencarnou, então, por isso que dá 17º em LIPE aqui no estado de São Paulo. Né? Nós já realizamos em LIPE também em outros estados. Já realizamos em Fortaleza, realizamos em Minas Gerais, aqui em São Paulo, mas normalmente nós fazemos aqui em São Paulo mesmo. A Eduardo Carvalho Monteiro foi um companheiro, acho que ele foi um dos maiores historiadores contemporâneos, historiadores e pesquisadores. Depois nós mudamos, inicialmente chamava-se Liga dos Historiadores e Pesquisadores. Mas depois nós mudamos para a Liga de Pesquisadores, porque o historiador também é um pesquisador, está dentro dos pesquisadores, né? Então, para não ficar redundante, acabamos mudando o nome da Liga. Mas ainda mantemos o H dos historiadores dentro da sigla da entidade. Mas é uma entidade que não tem um local físico, ele é um encontro, é uma liga, né? Quem materializa os seus livros, pesquisas, resultados apresentados nos encontros, esses que eu estou me referindo, que é um encontro nacional, que é um encontro anual, é o CCDPE. Né? Então, quando a gente fala da Liga, não tem como não falar do Centro de Cultura, o CCDPE, porque o Eduardo, em 1997, ele foi nomeado assessor promemória da USE, da União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, na gestão do César Perry, e nessa época eu era vice-presidente do César Perry, na USE do Estado de São Paulo. E o Eduardo foi seu assessor pro memória, porque ele já fazia um trabalho de garimpagem, de buscar documentação histórica, biográfica, de ter, né, uma grande quantidade de livros raros. Então, ele tinha na casa dele uma quantidade muito grande, esse acervo que hoje nós temos no Centro de Cultura, no CCDPE. E aí, a partir da USE, o Eduardo formou, né, não só a ideia, inicialmente não era o CCDPE, era o Centro de Documentação Histórica da USE, que depois se tornou independente e depois mudou a denominação para essa que nós temos. Mas, inicialmente, ele criou dentro da USE o Centro de Documentação Histórica e também ele criou a Liga dos Pesquisadores para reunir os pesquisadores do Brasil e do mundo. Na época, por volta do ano 2022, a Liga já tinha cerca de 200 pesquisadores compondo uma rede por e-mail. Né? Na época, a gente não tinha ainda o WhatsApp, nós trabalhávamos muito por e-mail. Então, essa liga passou a ter assim, um trabalho muito grande, né? E passou a ser conhecida, inclusive valorizada, a partir de 2000, 1992. Mas em 1999, ela já participou do primeiro Congresso Espírita Brasileiro, aconteceu em Goiânia, aos auspícios da Federação Espírita Brasileira e da Federação Espírita de Goiânia, de Goiás, do estado de Goiás, e a Liga teve uma participação, né? Então, o primeiro encontro nacional da Liga realizou-se em 1999. Bom, o que faz a Liga, né? Eu vou falar o que faz a Liga e o que faz o CCDPE. A Liga, ela reúne pesquisadores mas então temos que fazer um pequeno destaque. Tem aqueles que são os pesquisadores do Espiritismo, que são espíritas, mas necessariamente para participar da Liga dos Pesquisadores não precisa ser espírita. Ele pode ser uma pessoa de qualquer religião ou não ter religião, mas que ele faça pesquisa de temáticas espíritas. Então, ele vai fazer uma pesquisa sobre alguma questão, algum assunto do Espiritismo. Isso também acontece dentro da Liga dos Pesquisadores e também é considerado um pesquisador sobre o Espiritismo, né? Agora, se a pesquisa for espírita, para falar sobre a questão for de pesquisar sobre as premissas espíritas, aí sim, o parâmetro seria a utilização da codificação, né? Não só da codificação, mas o parâmetro seria utilizar Kardec como principal referência, né? Então, nós temos hoje muitas teses de doutorado, nós temos dissertação de mestrado. Se a gente entrar no site da CAPES, nós vamos encontrar ali centenas de temas, de pesquisas acadêmicas com temática espírita. E essas teses, essas dissertações que eu me referi, né, nem sempre foram feitas por espíritas. Tem muitas, a maior parte são de espíritas mesmo, mas nem sempre, necessariamente, não precisa ser de espírita. Nós temos aí pesquisadores que vieram, por exemplo, da França, fazer pesquisa do Espiritismo no Brasil. Então, eles fizeram uma grande pesquisa, inclusive buscando, né, nas casas espíritas, nas federativas, informações, levantando dados, etc. Depois se transformou em livros, etc. Então, tem esse tipo de pesquisa também. No Brasil, nós temos aí uma quantidade grande de pesquisadores, principalmente fomentado pela Liga dos Pesquisadores. Então, esse fomento faz com que os pesquisadores estejam ali tendo um local para discutir, para apresentar os seus temas pesquisados, para depois aí esse material ser publicado, né? Então, tem publicações. E aí entra o papel do CCDPE. O Eduardo criou o CCDPE, e justamente nós fomos um dos fundadores. E a fundação se deu no ano de 2004. Até 2004, funcionava como Centro de Documentação Histórica da USE, né? Depois, então, passou a ser CCDPE e passou também a ter personalidade jurídica. Estamos numa sede de 3 andares, com sede própria. Ganhamos a sede de um grande amigo nosso, aqui de São Paulo. Então, hoje nós estamos, CCDPE, num bairro nobre, com 3 andares, onde nós estamos ali já quase terminando de organizar todo o acervo deixado pelo Eduardo. Eu diria que o Eduardo foi um dos maiores pesquisadores, historiadores que nós conhecemos, né? Deve ter existido outros, mas pelo menos um dos mais conhecidos, e aquele que deixou um trabalho, um legado muito grande, foi o Eduardo Carvalho Monteiro. Então, o Eduardo, ele queria um local até para trazer o seu acervo que estava na casa dele. Ele tinha mais de 100 mil documentos históricos pesquisados, ele tinha 30 mil livros à época, porque ele tinha também livros de pesquisa para respaldar as pesquisas, então não eram só livros espírita, mas havia livros espiritualistas e livros também acadêmicos, onde ele buscava respaldos para suas pesquisas. E o Eduardo, então, fundou, né, com um grupo de mais ou menos 60 pessoas, na maioria dirigente de casas espíritas, e uma boa parte, né, dos amigos da USE, que participamos também dessa fundação, e foi na Fundação Espírita José Herculano Pires e Virgínia Pires, que nós fundamos o CCDPE. Então, tem essa ligação também com a Fundação José Herculano Pires, né? E, a partir de então, hoje nós temos recebido do CCDPE uma quantidade grande de acervos vindo de outros autores, né? Por exemplo, não só o Eduardo deixou esse seu acervo, que a sua família doou integralmente, já estava doado, na verdade, em vida para a USE e também para compor o Centro de Cultura, mas também hoje nós temos o acervo do Hermínio Miranda, a família mandou para lá, nós temos o acervo do Gil Restani, que foi um grande jornalista, pesquisador que tivemos em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, temos também o Zimmermann, né, também, acho que todo mundo conhece, autor de Perispírito e muitos livros, então a família dele doou também os seus livros e os seus materiais de pesquisa para o CCDPE. Nós temos uma boa parte do acervo do Washington Nogueira Fernandes, né? O César Perry também doou diversas coisas, o Orlando, a J. Orlando, que foi ex-presidente da USE, e que atualmente ele é o diretor de comunicações do CCDPE, ele também fez doação de diversos livros, de diversos materiais de pesquisa, enfim. Então, hoje nós recebemos no CCDPE uma quantidade grande. O que vamos fazer com esse material? Ele está sendo, todos os materiais sendo catalogados, os livros já foram catalogados, e nós queremos colocar isso à disposição. Aliás, já atendemos muitos acadêmicos que fizeram pesquisas, então foram buscar a documentação dentro do Centro de Cultura e a partir dali montaram sua dissertação de mestrado ou de doutorado. Então, também nós já atendemos acadêmicos, ou não necessariamente acadêmicos, viu, gente? Qualquer pessoa queira fazer pesquisa, o CCDPE abre as suas portas. Na verdade, até alguns anos, a gente não tinha tanta possibilidade de atender, mas hoje sim. Então, hoje eu acredito, segundo alguns pesquisadores falam, que o maior acervo documental e de livros que existe no movimento espírita é do Centro de Cultura, que é esse fundado pelo Eduardo, fundado por ele não, na verdade foi idealizado, ele foi o idealizador de tudo, e depois ele juntou um montão de gente para fundarmos o Centro de Cultura. Aí depois a gente pode falar um pouco dos livros, daquilo que nós materializamos desse trabalho realizado pelos pesquisadores, e a gente pode falar um pouco dos pesquisadores da atualidade, né? No passado a gente não teve tantos pesquisadores, nós tivemos muitos escritores de livros, trouxeram assuntos importantíssimos, mas a gente não, diríamos que não seriam os pesquisadores no sentido estrito da palavra. Hã? Me diga uma coisa, com esses pesquisadores, tem acontecido coisas novas? Tem vindo coisas novas para a doutrina espírita, ou nós temos que tomar muito cuidado com a pureza do espiritismo, a pureza, tem alguma confrontação com essa pureza, com os ensinamentos básicos de Kardec? Olha, dentro dos trabalhos apresentados na Liga dos Pesquisadores, nós percebemos que o conteúdo é muito dentro de Kardec, da doutrina espírita, então tem uma coerência doutrinária. Eu posso falar do Chico, posso falar do Divaldo, posso falar de qualquer autor de livros, etc., né? Mas dentro de uma coerência doutrinária. Então, esses pesquisadores não falam só de Kardec, mas como o Espiritismo foi codificado por Kardec e os livros de Kardec é a base da doutrina espírita, então tem que ter uma coerência para que a gente possa trabalhar dentro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo. Mas como eu disse, Rui, qualquer pessoa de outra denominação religiosa ou que participe ou que não tenha nenhuma religião, se quiser pesquisar sobre o Espiritismo, pode pesquisar, né? Nós tivemos aí diversas pessoas que fizeram pesquisas, que escreveram sobre o Espiritismo, então tá contribuindo para a divulgação da doutrina espírita. Como eu disse também, tem as teses e as dissertações na CAPES, que é o local, é um site onde traz todas essas pesquisas, não só espíritas, espiritualistas, e de todas as atividades humanas tem lá, porque tem gente que traz faz as suas pesquisas acadêmicas, né, em todos os campos das atividades humanas. Então, o que diz respeito ao Espiritismo, eu acredito que tem mais de centenas de títulos, né? Eu até fazia anotações, hoje eu não dou mais conta de fazer tudo isso. Então, mas tem, inclusive, um pesquisador que fez um levantamento da temática espírita que tem já nas academias. Então, quando a gente fala da pesquisa dos acadêmicos, é porque eles seguem um protocolo científico, né? Então, no sentido estrito da palavra, esses são os pesquisadores mesmo considerados assim, como tal, né? Mas os pesquisadores, nós consideramos como pesquisadores também, mesmo que não tenha essa rigidez acadêmica, todo esse protocolo, mas a gente tem no movimento espírita uma quantidade muito grande de pesquisadores, principalmente, né, de uns tempos para cá, onde eu acho, felizmente, isso eu acho muito bom, de ter esse interesse de pesquisar sobre o Espiritismo. Mas não teria esse cunho de atualizar o Espiritismo, não. É de pesquisar o que nós temos sobre o Espiritismo. Então, tem, por exemplo, uma tese do pesquisador Alexandre Caroli, que ele fez uma pesquisa sobre o Parnaso de Além-Túmulo, que é um livro do Chico Xavier, é o primeiro livro dele. Então, foi feita uma análise, né, desse livro, no sentido da análise da literatura, de conteúdo, etc. Então, eu acho que isso contribui para melhor compreendermos a proposta da doutrina espírita, né? Então, essa é uma das coisas. Tem muitas teses e muitas dissertações importantes, né? Eu vi tocando uma música aqui, ao adentrar aqui o ambiente da vivência, né? E falando sobre a Dona Aparecida do Fogo Selvagem. Então, é uma das teses de mestrado ou de doutorado, não lembro bem, da Nadia Luz, lá de Franca, que escreveu um livro sobre, ela fez, defendeu essa tese, ou eu não sei se é uma dissertação, acho que eu preciso ver se é dissertação ou tese, acho que é uma dissertação de mestrado, e ela falou sobre o trabalho da Dona Aparecida do Fogo Selvagem, e o CCDPE imprimiu esse livro, né? Então, todo esse material, o Centro de Cultura materializa, publica, faz as publicações, né? Aí vocês vão dizer, vocês têm público para vender esses livros? Olha, no começo não tínhamos quase ninguém que se interessava por isso, isso, né, há 20 anos atrás. Hoje, os acadêmicos, espíritas, espiritualistas, hoje já tem assim, pessoas que se interessam pelas pesquisas sobre as questões do espiritismo. Não necessariamente sobre o espiritismo, pode ser sobre as questões, sobre a temática espírita. Júlia, nós somos o maior país espírita do mundo, né? Isso é claro. Agora, diz que os Estados Unidos, que não é, faz muito mais pesquisa na área espírita, espiritualista, do que nós. Porque eu acho isso também, porque não tem esse tipo de trabalho que vocês fazem. Parece que é pouco no Brasil ainda, muito pouco, em relação a nós sermos esse país mais espírita do mundo. Agora, existem algumas pesquisas assim, de destaque que a gente possa falar, está fazendo uma pesquisa assim. Porque você está falando de pesquisa, eu estou lembrando aqui agora, estava falando até aqui em off, aqui, que eu fiz uma pesquisa de 5 anos sobre as obras de André Luiz e Chico Xavier, né? Os 13 livros, né? Começando em Nosso Lar, terminando em A Vida Continua, e colocando temas interessantes, casos relevantes. Então, é nas trilhas de André Luiz e eu lancei um livro, né, com essa pesquisa que nós fizemos. Pegando aqueles casos comuns, né, temas relevantes que estão ali dentro das obras, que são comuns em todas as obras, né? Para a gente falar assim, dar uma praticidade, tem algumas pesquisas de destaque que você pode falar para a gente? Nossa, essa pesquisa é muito interessante, como você falou essa agora da vida da Dona Aparecida, né? Esses tempos atrás eu vi uma pesquisa muito interessante que foi sobre a linguagem que o Chico Xavier usa. Por exemplo, Humberto de Campos, André Luiz e Emmanuel, foi comprovado cientificamente que são três pessoas diferentes que escreveram, que não é Chico Xavier que está escrevendo. Então, para mim, eu acho uma pesquisa dessa muito legal também. Tem algumas assim que você destaca, que você pode falar para a gente? Olha, nós temos dentro das publicações, né, do Centro de Cultura, a série que nós chamamos de a série de pesquisas brasileiras sobre o Espiritismo. Então, dentro dessa série, nós temos importantes pesquisas que falam sobre não só algumas obras do Chico Xavier, mas também de outros autores, né? E as pesquisas, de uma maneira em geral, trazem uma temática espírita, né? Faz uma temática espírita. No último livro que nós publicamos, que foi lançado no ano passado, né? Então, nós falamos o Espiritismo da França ao Brasil. Então, sempre nós escolhemos alguns temas mais importantes para que nós possamos enfechar num livro, né? Para os pesquisadores e também para o conhecimento dos espíritas. Então, deixa eu ver aqui. Também tem pesquisas no campo da reencarnação, no campo da mediunidade. Então, os assuntos são muito diversificados, né? Nesse LIP que vai acontecer agora, no dia 27 e 28, agora de agosto, né? Aqui na sede da USE, que eu já me referi anteriormente. Então, nós vamos ter um trabalho de pesquisa muito interessante do Adair Ribeiro, que inclusive nós vamos lançar um livro de pesquisa que ele fez sobre Angeli Tortorelli, que foi um autor contemporâneo no início do Espiritismo, contemporâneo de Bezerra de Menezes, né? E é um autor assim, não muito citado, ele não é que seja desconhecido, mas a sua obra e o seu trabalho não foram tão divulgados assim. Então, nós teremos neste ENLIP por exemplo, eu acho isso de uma importância fundamental. É um livro que o CCDPE editorou recentemente, está na impressão, inclusive. Nós já subimos para a Amazon para lançamento agora no dia 27 e 28, e é uma pesquisa de um livro que tem quase 800 páginas, né? E com toda a documentação. Então, tudo aquilo que o autor, que o Adair Ribeiro, pesquisou, então ele respalda em documentação. Então, é isso que a gente fala. O trabalho do pesquisador não é a mesma coisa de um trabalho em que a pessoa não tem o compromisso de trazer uma fonte primária ali para comprovar determinados fatos ali narrados. E o pesquisador, ele faz isso. Então, eu acho que esse é um trabalho de fôlego, é um dos trabalhos que eu diria muito importante e que o movimento espírita e o movimento espiritualista e o mundo, vamos dizer assim, vai ter oportunidade de conhecer a vida de Angelito Tortorelli. Né? Então, isso já não é surpresa, né? Já acabei contando, mas vai ser um trabalho importante. Então, gente, eu acho que eu diria que as teses, as dissertações, as pesquisas, todas elas têm assim, um cunho importante, cada qual dentro, né, do seu conteúdo, daquilo que é a proposta do seu autor. Aliás, nós vamos lançar diversos livros nesse Enlipe. Então, o conteúdo do 16º Enlipe, que é o 160 anos do Livro dos Médiuns, que é a temática girou em torno do Livro dos Médiuns, da mediunidade, e deste ano, que vai ser a coerência doutrinária na pesquisa espírita, então vamos lançar também, juntamente com o evento, já vamos lançar no dia, e vamos lançar esse livro do Angelito Tortorelli, que é da autoria do Adair Ribeiro, que é um dos pesquisadores que vem surgindo aí, né, nessa nova leva dos pesquisadores de fôlego mesmo, e ele tem se mostrado assim um grande colaborador, não só do Centro de Cultura, mas sobretudo do Movimento Espírita, apresentando aí as suas pesquisas. Então, que eu estava me referindo um pouquinho sobre o livro do Angelito Tortorelli, é que ele foi um dos grandes líderes, né, espíritas da ala, da época dele, do Dr. Bezerra de Menezes, da ala científica. Então, ele foi um dos maiores defensores e também propagandista, vamos dizer assim, propagador do espiritismo numa época de perseguição aos espíritas, né? Todo mundo sabe, a época de perseguição, Caibachuto foi perseguido, Eurípio Barçanufo, Anália Franca, enfim, toda aquela leva antiga foi ali perseguida e dava até cadeia na época, né? Então, ele escreveu muito defendendo a doutrina espírita e ele foi um dos grandes críticos também da visão mística, né, que foram incorporados. Na época tinha os cientistas, tinha os religiosos, enfim, foi aquela coisa toda. Então, o Adair resgata toda essa fase e trazendo, junto com fatos documentados, né, essa história toda do Angelito Tortorelli. Eu acho que esse livro, não sei se chegamos, eu falei, mas saímos do ar, né? Então vou repetir de novo. Sim, por favor, Júlia. Tem quase 800 páginas esse livro. É um livro assim de fôlego, de pesquisa mesmo. Então eu acho que esse é um fato super relevante que nós teremos aí nesse nosso Enlipe, que vai acontecer agora, né? E justamente o tema é coerência doutrinária na pesquisa espírita. Então, na pesquisa, quem for pesquisar o espiritismo, então vamos discutir essas questões todas, porque a Enlipe discute as questões também, apresenta os trabalhos, mas nenhuma questão está fechada, né? Porque isso, cada um tem a sua interpretação. e entre os pesquisadores também, cada um tem a sua linha de pesquisa. E nós temos aí, eu queria citar aí alguns pesquisadores, que eu não posso deixar de citar, da atualidade, como nós temos o Jader Sampaio, que é um pesquisador, nós tivemos, temos atualmente o Humberto Schubert, que é um grande pesquisador também, né? O Alexander Moreira, o Alexander Caroli, que eu já me referi aqui, quando eu falei da tese de mestrado, doutorado do Alexander. Também nós vamos lembrar do Samuel Magalhães também. Ele, no início, ele era muito amigo do Eduardo, fazia muitas pesquisas junto com ele. Eu acho que o Eduardo abriu, né, o caminho para que os pesquisadores tivessem muito interesse em resgatar a história, preservar a memória do Espiritismo, preservar, por exemplo, esse trabalho do Adair, é um trabalho de resgate da memória do Espiritismo e também de um autor que estava quase não tão valorizado, né, no nosso movimento espírita e também na sociedade. Então, tem aí, eu não citei todos, mas temos aí o Washington Nogueira Fernandes também, que é um pesquisador. Ele não é um pesquisador no sentido assim estrito da palavra, mas ele tem pesquisas muito boas, né? Você acabou de citar também, acho que é o Jorge que falou que tem uma pesquisa. Não sei, eu não conheço sua pesquisa, não sei se tem o cunho acadêmico ou não, ou se é uma pesquisa, mas eu acho que é uma pesquisa também. Então, eu acho que tudo isso hoje é muito importante, né? É um momento em que nós estamos valorizando a própria doutrina espírita através de pesquisar e de conhecer, de analisar, né? Então, eu me lembro que quando nós tivemos aquela fase, né, do livro A Gênese de Allan Kardec, será que foi adulterado, não foi, como é que foi, etc. Então, nós reunimos aí 15, 20 pesquisadores de todo o Brasil online, e aí o nosso diretor, né, de departamento de doutrina, que é o Marco Milani, que aliás é um dos coordenadores aqui desse nosso encontro da Liga, é um dos coordenadores também das ligas dos encontros passados. Então, ele reuniu um grupo de 15, 20 pesquisadores de todo o Brasil para analisar, né, essas questões todas. Então, tem trabalhos interessantíssimos, eu acho que não daria para a gente falar de todos eles, mas tem fatos o Alexandre Fontes da Fonseca também é um pesquisador, o Paulo da Silva também é um pesquisador, ele tem muitos trabalhos, né? Então ele tem também participado aí de alguns encontros nossos da Liga dos Pesquisadores também. Então, eu citei assim alguns nomes, por exemplo, um grande pesquisador que a gente não pode deixar de lembrar é o Hernani Guimarães Andrade, um dos poucos pesquisadores que nós tivemos no Brasil, né, de algumas décadas para trás, ou recentes, né, que o doutor Hernani Guimarães Andrade, ele era um pesquisador mais da área científica, né, eu diria assim, ele tinha protocolo científico, ele fazia as suas pesquisas, ele publicava, aliás, ele era conhecido do exterior, né, como um pesquisador respeitado. Então, os pesquisadores e as academias do exterior valorizavam mais o Hernani Guimarães Andrade, o trabalho que ele realizava como pesquisador, sim, na área científica, do que os próprios nós brasileiros aqui, que a gente não tinha essa cultura, né, de valorizar ou de prestar atenção na necessidade de pesquisar ou de ter esses protocolos mais científicos de validação daquilo que o autor apresenta, né? Então, Júlia, como você perguntou um tempinho antes aí, não sei se dá tempo de falar. Não, eu queria falar também, só falar aqui do Dr. Alberto Fiorini também. Esse ano ele esteve conosco, esse ano mesmo ele lançou a pesquisa, ele concluiu, né, a pesquisa sobre marcas de nascença também. Ele é da linha do Dr. Hernani Guimarães Andrade também, né? O doutor Alberto Fiorini, né? Que foi delegado legista, né? Delegado da Polícia Científica aqui no Brasil, né? E tem muitas Sim. pesquisas nessa área também. E esse ano ele lançou esse livro e esteve aqui conosco falando. Mas aí não é acadêmico, né? Como você tinha perguntado sobre o meu livro também, não é acadêmico. Simplesmente eu fiz a pesquisa por minha conta mesmo e lançamos o livro. Igual o doutor Alberto também faz esses lançamentos. Tem algumas perguntas aqui, Júlia, para a gente fazer logo. Queria te falar, viu? Pode falar. Que o doutor Fiorini, ele fez uma pesquisa com os protocolos científicos, né? Ele vai atrás de documento, ele vai buscar as fontes primárias. Por exemplo, quando ele pega a assinatura, né? Que ele faz a grafologia, uhum. grafotécnica, né? Que é a que ele analisa as assinaturas dos desencarnados que encaminham em mensagem. Então, ele vai atrás de tudo isso, ele pesquisa, ele vai nas bibliotecas, ele uhum. pega o documento assinado por aquela pessoa. Então, ele tem um cunho científico, sim, e é uhum. um trabalho importantíssimo do doutor Fiorini. Eu conheço, inclusive, né? Uhum. E ele faz isso, e a gente reconhece o trabalho importante que ele vem fazendo, sim. Ele mora agora aqui em Ubatuba, né? E aí ele é nosso amigo aqui, de vez em quando ele dá uma canja aqui pra gente. E aí, desse jeito que você está falando, é assim, né? Todas as pesquisas dele são bem elaboradas, né? Vai a fundo mesmo. Não. Essa pesquisa da marca de nascença, ele combinou com a espiritualidade para uma pessoa nascer com a marca e realmente ele comprovou que nasceu. Quer dizer, tem o antes e o depois. Então, é interessante. E também desmistifica muito que todo mundo acha que tudo quanto é marca é caso de reencarnação e não é. Né? Não é, são raras que são casos de reencarnação. A maioria não é, não. A maioria é mentalização mesmo, que a própria pessoa cria, né? O próprio encarnado cria e a pessoa acaba nascendo com a marca ali desse jeito. Não é marca de reencarnação. Agora vamos fazer Sim. as perguntas. Então, rapidinho, Júlia, para a gente conseguir... rapidinho, não estou falando para você ser rápida, não. Para a gente conseguir concluir a gente conseguir dar resposta para todos que estão fazendo aqui. Eu acho, né, que vale a pena ser objetiva nas respostas uhum. das perguntas dos ouvintes, uhum. para dar tempo de a gente falar também. Tem o Gerardo aqui, uhum. também está aqui para a gente poder comentar. E daqui a pouco vai chegar o Daniel para também divulgar a feira, né? Uhum. Júlio, aqui o Marcos... Daniel é um dos pesquisadores, faz parte da Liga. Uhum. Bacana. E o Daniel, ele trabalha conosco na diretoria de acervo do CCDPE. Né? Ele é colaborador nosso também. Uhum, legal. Júlio, o Marcos Sugai, lá de Santos, está perguntando: para unificar a pesquisa como é feito com artigos científicos, sempre tem uma versão em inglês, pois, infelizmente, é a língua universal científica. Tem algum incentivo em ter a versão em inglês? Tem algum movimento em relação ao Esperanto, ainda pela comunidade espírita? É duas perguntas aqui que ele está fazendo, né, no caso. Do Esperanto, eu acho que no Brasil não deve ter essas iniciativas, não, né? Mas em inglês, sim. Todo o material que você vai encontrar lá na CAPES, que são as dissertações de mestrado ou as teses de doutorado, você vai encontrar também o resumo em inglês, né? Então, isso é normal dentro dessas publicações. No CCDPE, a gente não faz essa publicação em inglês, mas a gente faz o resumo em português, né? Então, a gente... E também não é um trabalho inteiro que está lá na CAPES, por exemplo, que o autor, que nós vamos aqui imprimir, a não ser que seja na coleção Espiritismo na universidade. Então, aí sim, dá para você tratar do assunto todo e dá também para colocar a versão em inglês, se for o caso. Legal, Carlinhos. Ô, Júlia, o Aécio César de Sete Lagoas tem uma pergunta para você. Qual e em que lugar foi fundado o primeiro centro espírita no Brasil? Houve resistência da igreja nessa época? Obrigado. Olha, o primeiro centro espírita conhecido, né, foi fundado, é um grupo familiar lá na Bahia, é fundado pelo Olímpio Teles de Menezes, que foi um jornalista, que na época ele é contemporâneo de Kardec, então ele foi lá para a França e ele conheceu o Espiritismo, trouxe o Espiritismo e implantou. Então, que eu saiba, é o primeiro centro espírita fundado na época, no Brasil, aconteceu lá em Salvador, Bahia. Aqui no estado de São Paulo, até muito tempo atrás, nós dizíamos que o primeiro centro espírita fundado aqui no estado de São Paulo seria o centro espírita da cidade de Areias, né, que fica aí perto de vocês, um pouco lá para baixo ainda. Então, mas aí eu descobri, né, por acaso fui convidado para uma palestra de comemoração de um centro espírita. Na hora que eu cheguei lá na porta, olhei assim, subi os olhos e vi uma placa que estava escrito assim: o centro chama-se Centro Espírita João Evangelista, fundado no dia 24 de junho de 1880. Então, eu acho que esse deve ser um dos centros espírita, é o mais antigo do estado de São Paulo, acredito que seja um dos centros espírita mais antigos do Brasil, né? Então, acho que eu respondi. Sim. O Ari Rangel de Taubaté, Júlia, está perguntando: como o espiritismo é visto hoje no meio acadêmico pela ciência ortodoxa, que não vê nele nada além de mais uma religião que se confunde com o movimento espírita? Olha, eu acho que tem muita gente que pensa assim, mas tem outros que não pensam exatamente desse jeito, não, né? Eu penso que a quantidade de teses que nós temos acadêmicas em todas as diversas áreas, inclusive de pessoas que dão aula, né, e que são professores nas universidades aí no Brasil inteiro, tem gente que dá aula em universidades, são espíritas e tem tese de doutorado e dissertação, etc. Então, eu acho que hoje a visão que mesmo as academias têm em relação ao espiritismo não é aquele espiritismo tão religioso quanto no passado, não. Hoje, a viés mais filosófico e científico está sendo valorizado, o tripé está começando a equilibrar um pouquinho, viu? Então, acredito que logo mais a gente vai descobrir que o espiritismo não veio para ser mais uma religião, aliás, ele nem é mais uma religião. O espiritismo, ele é religião no sentido filosófico da palavra, mas ele não é uma religião, ele não tem uma hierarquia sacerdotal, não tem paramentos, não tem rituais, enfim, não segue aquilo que seguem as religiões para ter a denominação de religião, né? Então, na verdade, o espiritismo é uma ciência que veio, conforme diz, né, a definição que está lá no livro, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como também no que é o Espiritismo, que o espiritismo não é uma religião, mas é uma ciência que veio trazer, né, essa correlação que existe entre o mundo material e o mundo espiritual, e como isso se realiza. Então, é mais científico do que, e filosófico do que religioso. A parte religiosa é filosoficamente falando, e também porque nós somos cristãos e seguimos os ensinamentos de Jesus. Esse é um ponto muito bom. Esse é um ponto muito bom, Júlia. Eu concordo contigo, né? A doutrina, ela é completa, né? Parece que ela é holística. Ela pega desde a parte de filosofia que explica, que faz as perguntas, né? Até a parte científica que tenta responder as perguntas ou busca, né? Sempre procurar a verdade, né? Ou questionar as verdades, né? Isso que é interessante da ciência. A ciência, ela não se compraz, né, com o que está aí. Ela está sempre buscando quebrar as teorias, buscar provar que existem outras formas ou que aquela teoria não é certa, até para poder chegar na verdade. E cristã, porque o espiritismo, como o Chico sempre falava, né, nós somos espírita cristão. Cristão é quase um pleonasmo, né? É quase falar subir para cima, descer para baixo, falar que espiritismo é cristão. Mas o Chico, acho que ele buscava falar que o espiritismo é cristão justamente para a gente não tirar Jesus da doutrina espírita, né? É, como fez o parceiro dele, o companheiro dele que largou, né? Ele, e foi criar uma filosofia que era só baseada em filosófico e científico, né? E tirou completamente a religiosidade, a parte moral e a parte cristã, que é inerente ao espiritismo quando ele vem trazer novamente o cristianismo primitivo, né? Então, quando ele vem resgatar Jesus, resgatar o evangelho, é aí que entra a parte moral e consequências religiosas da doutrina, né? É verdade. O Daniel, eu não entendo, por exemplo, existem muitos espíritas que tiram Jesus do, né, dos seus estudos e das suas considerações. Não, acho que Jesus, espiritismo sem Jesus fica um espiritismo quebrado, né? Não fica completo. O espiritismo, primordialmente, ele veio como uma doutrina científica, filosófica, de consequências morais. Então, essas consequências morais, quais são? Que moral? Moral do Cristo. O moral do Cristo é a moral da doutrina espírita. Vamos para o intervalo, Rodrigo? Vamos sim. A gente vai para o intervalo. Eu queria fazer uma chamadinha aqui para a vinda do Sérgio Santos, nosso amigo Sérgio Santos e a Marlene, né, os cantores lá de Uberaba, nossos amigos, estarão conosco aqui a partir de quinta-feira. Quinta-feira, olha, agora, dia 25, eles já estarão aqui. Então, dia 25 mesmo, o Sérgio Santos vai chegar. Ó, o Sérgio Santos já tem quase 80 anos, eu acho, não tem? Ele, a Marlene que aguenta o tranco, porque o Sérgio Santos, olha, ele vai cantar quinta, sexta, sábado, dia todo, e domingo. Ele vai na casa da Marcela também? Não, na casa da Marcela não, porque ele chega quinta-feira. Casa da Marcela é quarta. Então, é verdade. Dia 25 ele chega, vai cantar à noite lá no Luz e Vida, aqui do Carlinhos, aqui no Jardim das Indústrias, né? É, dia 25. Dia 26, sexta-feira, lá na Casa da Prece, lá na Rua Regina, em Jacareí, no Jardim Esper, lá na casa do Hélio, lá da Ludmilla. Aqui, só abrir um parênteses aqui, que no dia 26 também, lá na casa do Hélio, teremos cartas consoladoras com a Fernanda. Então, a Fernanda também vai participar. É aniversário da casa, né? Por isso que eles vão participar também. Então, de manhã vai ter as entrevistas lá. A Fernanda vai atender 60 pessoas. 60 pessoas, das 6 às 9 da manhã. É o horário das pessoas passarem por ela para deixar os nomes lá. Mas só que ela só vai ler as cartas de noite, na hora da apresentação, as cartas que ela receber, né? Lembrando bem, né, que quem manda a carta é a espiritualidade, não é médium, que o médium só é instrumento, ele só faz a carta, né? Porque tem gente que está pedindo carta e achando que só porque pediu já vai receber. Não é assim, desse jeito que funciona, né? Ela só recebe a que a espiritualidade quiser escrever e mandar. Então, dia 26... Legal. Ficou o cartaz que a Ludmilla fez. Né? Uh-huh. Dia 26 à noite, na Casa da Prece. Falar de novo, a entrevista com a Fernanda, que vai fazer cartas psicografadas, será das 6 às 9 da manhã. Só que ela vai ler as cartas que ela receber, 7 horas da noite, lá na hora da apresentação do Sérgio e da Marlene. Dia 27, ele estará o dia todo lá no Recanto de Luz e Irmã Sheila. Olha, a excursão daqui de São José de Jacareí, que vai para o Recanto de Luz e Irmã Sheila no sábado, vai ser beneficiado pra caramba, porque vão lá. Então, voltando, o ano já está lotado, né, Calinho? O ano já está lotado e vão para lá e vão ter o privilégio de passar o dia com o Sérgio e com a Marlene lá em Ribeirão Pires. Legal. Dia 28, domingo, ele estará conosco, aqui das 8 às 10 da manhã, aqui conosco no programa de Vivência Espírita. E dia 28 à noite, no pequeno Templo da Fraternidade, na Praça das Antilhas, aqui número 30, na Vila Rubi. Às 18 horas, né? Apresentação no pequeno templo é às 18 horas. Então, o Rodrigo já colocou aqui para a gente no nosso WhatsApp. Fala, Carlinhos. Eu queria que você falasse o endereço da Luz e Vida. O endereço da Luz e Vida, que vai ser na quinta-feira, é Rua Walter de Alencar Costa, 146. Eu não falei o endereço de propósito, sabe por quê? Porque se aparecer umas 10 pessoas lá, já lota, né, Carlinhos? Então, eu não falei. Só os trabalhadores lá já vai lotar. Vai ficar todo mundo de fora lá. É pequeno, né? É bem humilde o centro Luz e Vida, e a gente está brincando, mas ele é pequenininho mesmo, por isso que eu falei. Se o pessoal resolver ver o Sérgio Santos tudo no Luz de Vida na quinta-feira, vai ficar a rua interditada. Vai ser legal. Né? A gente fecha a rua. Exatamente. Aí faz do lado de fora, né? Faz do lado de fora. Bacana. Então vamos para o intervalo. Vamos. E na hora que a gente voltar, a gente depois vai conversar um pouco com o Gerardo aqui, com o Lucas. Bacana. Sobre a peça. Daqui a pouco o pessoal... Ó, o pessoal já chegou aí também da feira, né? Da feira. Quer pedir para eles falarem já? E já libera? Não, vamos fazer um intervalo, senão daqui a pouco a gente é cortado tudo. É, daqui a pouco chama. Não, eu já fiquei feliz aqui porque funcionou. Parece que até eu pedi assim, ó, pedi para Jesus nos dar uma ajuda aqui para a gente não cair as coisas. E justamente caiu, acho que para a gente testar para ver se estava tudo funcionando. E funcionou, segurou no break, segurou tudo, segura a internet que entrou. Então, tô feliz que as coisas funcionaram hoje. É porque o que acontece, né? se a gente não passar o comercial, os patrocinadores da gente, diferente de muitos lugares, os patrocinadores não, apoiador, que nós não temos patrocinador. Os apoiadores ouvem o programa e assistem, né? Escuta. Aí a gente não passa nenhum comercial deles aqui, daqui a pouco, quando chega semana que vem, não tem programa, porque eles cortaram tudo. Né? Então... É verdade, vamos lá. Fala, Rui. Fala, Rui. Vamos lá então. Então a música que nós vamos colocar é Caminho de Amor. Do Sérgio... Não, Caminho de Amor, do Sérgio Santos. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Vivência Espírita. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho, pititinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar. Riacho primoroso, venturoso, viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abeinhas e o beija-flor, onde o meu coração se alembrasse, e tão cheio de emoção, cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho, pititinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso, viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abeinhas e o beija-flor, onde o meu coração de você se alembrasse. E tão cheio de emoção, cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar. Deus. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje também recebendo o Daniel e a Mari, que são os responsáveis pela 51ª Feira do Livro Espírita. Que vocês podem... E também tem a infantil, né? Rui, só fala no microfone aí para o pessoal não te ouvir. Tem que falar no microfone aí. Tem que falar bem perto do microfone também, tá, Mari? Bom dia para vocês. Bom dia, Daniel, então, também. Bom dia, Daniel. Bom dia, Mari. Falamos já da 51ª Feira do Livro Espírita e também do livro infantil. Isso, é a 28ª edição da Feira do Livro Espírita Infantil. Bom dia, Rui, bom dia, Rodrigo. Bom dia, obrigada pelo convite. Uma oportunidade única, né, para nós divulgarmos a nossa doutrina. A gente está com a Júlia aí também, escutando a gente. Né? Então, a Júlia até comentou do Daniel, que o Daniel faz parte também de pesquisadores, né, Júlia? Se você quiser dar um bom dia para eles também, pode ficar à vontade. Ah, que bom. Bom dia, Daniel. Tudo bem com vocês? Bom dia, Júlia. Tudo bem? Tô vendo você. Ah, que bom, viu? Bacana. Então, e como é que tá? A feira, né? E como a feira é que tá? Tradicional. Conta como pra é gente que tá com esse frio intenso que esteve ontem. Eu passei aí e vi vocês trabalhando aí. Como é que foi aguentar a noite com esse frio? Na verdade, assim, a gente ontem teve um movimento que até nos surpreendeu pelo frio, né, que estava, mas à noite a feira só está funcionando até as 19 horas, né? Ah, só até as 19? Então a gente teve evento infantil ontem à tarde, teve evento de música pela manhã e a gente teve uma participação relevante, né, considerando esse frio. Se Deus quiser, durante a semana vai aquecer um pouco mais para aumentar aí o movimento. Porque a gente observa que faz tempo... ano passado teve, mas foi pela internet. Né? Com presencial, né? Isso. A gente, na pandemia, a gente fez... Fala mais perto do microfone, por favor. Bem próximo. Tá bom. A gente teve que realizar de forma virtual... Foi uma experiência, vendemos bastante pelo método também. E esse ano a gente retornou. Como eu vi a Júlia, até lembrei, ontem nosso companheiro Eduardo Miyashiro estava aí também. Eu vi pela... O Rodrigo mandou para a gente, né? O Eduardo, né? Só faltou a Júlia estar aqui junto com a gente, né? Verdade. Mas era para eu ir. Nós estávamos já preparadas para acompanhar o Eduardo, em outro carro, né? Mas depois não deu certo. Então, acabamos não indo, viu, Daniel? Mas era para a gente ter passado. Tinha até hora marcada, né? Para passar aí. Não, mas com certeza vocês estavam lá com a gente. E como é que está? Quantos títulos de livro nós temos lá na feira? Nós temos cerca de 1.300. 1.300 títulos. E em unidades, né, em quantidade de livros, a gente está próximo aí aos 8 mil livros. E o preço, em média, como é que está? Os preços variam bastante, mas o mais importante é a gente falar do desconto, né? A gente tem desconto aí entre 30% e 55%. Nossa. Acho que é isso, né, presidente? E como é que pode ser feito o pagamento? Em dinheiro, em cartão, em Pix? Isso. Essas são as três modalidades mesmo. Tem o cheque ainda, né, que pouca gente usa, mas pode. Mas é principalmente o Pix, o cartão de crédito, e também pode ser feito em dinheiro o pagamento. Bacana. E eu queria parabenizar o Daniel por esse ano também ter conseguido a Candeia, que eu acho que é um grande parceiro também. A gente que ajuda na divulgação do encontro nacional dos amigos de Chico Xavier, do amigo de Jesus Cristo com Chico Xavier. E agora, encontro mundial, foi o ano passado, e esse ano vai ser o segundo encontro mundial que vai acontecer. É um evento gratuito, vai ser um evento online, e que vai acontecer agora em outubro. Acho que na semana de 10 a 16 de outubro. E a Candeia, sempre sem custo, como compromisso a Chico Xavier, compromisso a Jesus, envia os livros sem custo para a feira quando é presencial, né? Então a Candeia é uma super parceira. Queria parabenizar por vocês terem estreitado essa. Eu acho que isso é um resultado do trabalho do Daniel, né? Como uma mudança positiva que vem sendo feita na USE aqui na região. Claro, não estou desmerecendo o trabalho do Luiz também, que sempre foi um ótimo, sempre esteve aqui com a gente. gente, grande amigo também, mas eu gostei muito, e ter conseguido colocar os títulos do Bacelli também, acho que deu uma atrasadinha, mas vai estar aí a segunda, terça-feira, ele se comprometeu a trazer os livros aí do Bacelli, não é isso, Daniel? É, isso mesmo. Na verdade, assim, o trabalho é feito por todos, né? Claro, claro, só por toda a equipe, né? Porque toda a equipe é boa, né? Então, não posso... Exato. Já que é o Daniel. Mas, de fato, é isso. A Candeia, a gente teve uma conversa com ela e ela ajudou a gente bastante nessa feira. A questão dos títulos, isso também é importante. Como a gente tem muito autor espírita, às vezes fica um ou outro que a gente não trouxe. É importante a gente compreender que todo ano a gente vai trazendo, vai conversando, vai entendendo. O importante é divulgar a doutrina espírita, né? Então, se você também não achar o seu autor preferido, conversa com a gente, bate um papo e a gente conversa com as editoras. Também que é importante lembrar que as editoras vêm passando por dificuldades, então elas pedem, às vezes, que a gente faça com antecedência. Então, é isso. Outra coisa, acho que é importante a gente falar, salientar, é que muitas vezes a gente faz o pedido do livro, mas a editora às vezes está com pouco livro, ou então está sem, esgotado, né? Então, às vezes o livro está no nosso pedido, mas ele se esgota e aí não vem para a feira, e aí não é nem culpa nossa nem da editora, né? E tem a novidade também do nosso programa Vivência Espírita, está presente lá na... A gente fez um banner lá e o Daniel e a equipe lá autorizou a gente colocar o banner lá na rádio. Então tem um QR Code, né? Então o pessoal vai lá com o celular, coloca o QR Code lá e abaixa o aplicativo da rádio online e escuta a rádio online, os programas ao vivo aqui. A gente agradece também o carinho aí por ter deixado a gente colocar um banner. E a quantidade de voluntários é o suficiente? É porque a gente viu que o Covid aí, o pessoal se afastaram das casas espíritas, mas para a feira tem gente suficiente? Isso é uma grata surpresa que nós tivemos. A gente até teve dificuldade, né, com o número de voluntários para o planejamento, porque para quem não sabe, a feira é praticamente fluxo contínuo, né? A gente planeja ela um ano inteiro para ela ocorrer em 10 dias. Mas apareceram muitos voluntários novos. A gente está contando com cerca de 150 voluntários. 150? Que beleza. E parece-me que sábado o Paulo de Tarso estará presente lá com o conjunto, com as criançadas. Tivemos a colmeia nesse sábado. É. Aí tem o Paulo de Tarso. E esse é um trabalho, na verdade, assim, falaram em Daniel, mas eu tenho que deixar aqui a minha... A verdade tem que prevalecer, né? Vai ter um evento aí do Paulo de Tarso também, com a banda do Paulo de Tarso, né? É. Eu já ia perguntar na sequência aqui também. Mas é um trabalho ela é com o Ricardo, né? Com o Ricardo. A Nadir, a Yamari, nós decidimos que... Não decidimos. Entendemos que feira tem que ser feita por todos, né? Então, é importante assim, apesar de estar o Daniel, entenda que a Mari, toda a atividade foi feita por ela, e as entidades apoiaram. Então, hoje, a feira foi realizada, sempre foi, tanto que nos banners estão a Aliança, estão as casas, e tem uma coisa interessante, muita casa que não estava dentro da Aliança, nem da UZI, teve bastante voluntário. Sim. Então, a gente entende que o voluntário sumiu, mas quer trabalhar. Então, é só chamar para o trabalho. Legal. E o Aécio aqui está fazendo uma pergunta já para vocês dois aqui, ó. O Aécio César, que sempre faz as perguntas para a gente aqui, que é brilhante o programa com as perguntas dele, perguntou se tem como colocar o livro que ele escreveu do Crisóstomo, do Chico, lá na feira. Eu acredito que sim, que a editora é a editora Dionise. Eu acho que para a próxima feira a gente conversa lá com o Fábio, que a gente tem bastante relação com ele, da editora Dionise, que é o que editora os livros do Jorge também. Eu vi livros do Jorge lá, né? Tem livros do Jorge. Mas aí seria legal depois a gente estreitar. Eu sei que foi muito corrido também, a gente acabou não tendo tempo de falar da editora Dionise. Aí é aquilo que você falou, cada ano vai colocando, dando um passo de cada vez. O ano que vem a gente fala com o Fábio Dionise, estreita aí o relacionamento com a editora Dionise e traz todos os livros deles, né? Não só o do Aécio, mas também o do Jorge, do próprio Fábio, que tem bastante livro de pesquisa, né? Eu não sei se a Júlia conhece o Fábio Dionise, mas os livros deles todos são pesquisas extensas, sabe? Anos que ele faz pesquisando sobre a vida da personalidade espírita e coloca lá, tem um livro de história do espiritismo que é sensacional com a pesquisa que ele fez. E eu acho que tem muito relação também com a LIP e a Liga de Pesquisadores, o trabalho que o Fábio faz. Aí a gente já deixa aí uma dica com base nessa pergunta do Aécio, para ver lá para o ano que vem, né, Daniel? E até quando vai a feira? A feira vai até o dia 28, domingo 28, que vem, domingo. Às 15 horas. Até as 15 horas. Isso. E do restante das... Durante a semana é das 9 às 19. Às 19. Ah, interessante. E outra é bom aqui porque o espaço é grande aqui. Estava reduzido o espaço lá no centro, né? É. Pode falar. Devido às obras, né, de revitalização do centro, aí a gente não conseguiu a autorização da prefeitura para fazer a feira no lugar que a gente geralmente faz, que é no Largo São Benedito. Mas foi legal fazer aqui, eu acho que é um lugar diferente, movimenta outro tipo de movimento durante os finais de semana, está sendo bem legal também, né? E acho que a ideia, talvez, para o futuro é a gente até trocar os lugares, fazer a feira em lugares diferentes da cidade para alcançar os públicos diferentes. Legal. Olha, a gente quer agradecer a presença de vocês aqui hoje, tá? E agradecer por vocês terem disponibilizado o tempo. A gente sabe que não tem recursos limitados lá na feira trabalhando para poder vir aqui, apesar de é tão perto, né? Então, o pessoal que nossos ouvintes estão aí, que estão aqui perto, que conhecem aqui o estúdio, pode vir aqui do lado da praça e participem, prestigiem a feira, vale muito a pena, os livros têm desconto e a gente agradece a presença de vocês. Infelizmente, a gente não pode continuar porque a gente tem mais bate-papo aqui com a Júlia, o Geraldo está aqui, a gente Geraldo acabou nem tá ainda entrando no tema do teatro que está acontecendo, e a gente agradece de coração vocês terem vindo até aqui, e fica o convite, né, Rui, para voltarem e tá aqui, a casa está aberta e a rádio sempre está aberta para vocês divulgarem os eventos aí da UZI. Use e abuse. Não tem aquela... Mate Leão, né? Use e abuse. Então, nós gostaríamos que vocês tivessem muito sucesso com a Feira do Livro Espírita, e nós estamos aqui à disposição quando precisarem para divulgar, para fazer uma série de... Até se quiserem usar a rádio para fazer o programa que tem, né? Para montar um programa aqui da USE que você ficou de verificar e até agora não deu resposta para a gente. Legal, pessoal. Obrigado aí obrigado, por tudo. Mari, sério. Obrigado. A gente que agradece, Daniel, a oportunidade. Tudo de bom para vocês. Tchau, Júlia. Bom. Muito tchau. Sucesso. De bom, viu? Tchau, sucesso tá. Aí. E cara, o livro que está mais vendendo, qual que é? Ainda é o Evangelho? É o Evangelho. Legal, bacana. Vamos lá. Obrigado, hein, pessoal. Obrigado por tudo. Tchau. Então, voltando para cá, a gente agradece aí a todos, né? Agora o Jorge está se posicionando ali de novo. Júlia, a gente vai pedir mais um pouco de paciência sua também. A gente está aqui com o Geraldo, né? Rui, é Geraldo ou Gerardo? Gerardo. Com L, agora o DRT. Tem que falar bem próximo do... O CPF é com L, agora o DRT é com R. Certo. Gerardo. Não tem lá aquele personagem do Chico Anísio, né? Não, ele é Geraldo. Gerardo. Mas, Geraldo, como é que... O que vocês podem falar da peça das Mensagens de Amor de Chico Xavier? Vocês também fizeram pesquisa para fazer essa peça? A gente vive pesquisando, né? Quando a gente vai montar um texto e de qualquer linha da dramaturgia, você tem que ficar vendo, sabendo quem que é o autor, por que ele escreveu aquilo. No caso de fazer um espetáculo espírita, é uma coisa mais, eu digo que é uma coisa mais séria, por falar de um grande ícone da literatura, da espiritualidade, né, brasileira, assim como é o Kardec, e por tratar de um tema tão... um tema tão assim complexo, que é a encarnação, né? A espiritualidade. Então nós lemos bastante. Eu sou espírita há muitos anos já, desde 1900, acho que sempre, mas eu comecei a fazer um curso, frequentar o Centro Espírita Verdade, Amor e Caridade em Campinas, quando eu morava na década de 80. Na década de 80, agora sim, agora tem. Não vai engolir, rapaz. Cuidado. Então. Não, mas se você quiser virar o microfone, você pode virar, não tem problema, não. Pode mexer não, também. Tá. E okay, quando eu comecei a estudar a Kardec na década de 80, praticamente há 40 anos atrás, quando eu entrei no teatro. Foi por uma amiga minha, Elisa Elidalvani Ferraz, que já era espírita, novinha, bem meninona. Eu tinha, o quê, 19 anos. E fiquei encantado, né, com Kardec. Aí fui, mas eu gostava do Chico Xavier desde a novela Viagem, da TV Tupi, quando a Ivani Ribeiro escreveu. E quando eu vi o capítulo do Chico Xavier na Viagem, eu fiquei encantado. Isso foi em 75, eu tinha 12 anos. E aí fiquei enlouquecido com essa história toda, que era tudo novo. Eu fui criado na Igreja Católica, né, sempre do lado de padre, quase sendo coroinha na época. Aí fiquei encantado com Chico Xavier. E daí fui estudando, fui lendo, fui li vários livros dele. O Kardec eu li tudo, as obras de, todas as obras dele. Hoje estou mais um pouquinho afastado por causa de trabalho, de tempo, não dá uma dedicação total. Já frequentei muito, agora em São Paulo eu frequento às vezes o Luz Divina, lá no Itaim, no Horácio Laffer. E fiz muita terapia já. Então, voltando ao teatro... Quando nós lemos esse texto, quando eu li esse texto que o Rogério Fabiano, que é o diretor, me apresentou, que é baseado no livro Vidas no Além. E o Caio Ramassiotti fez essa compilação das histórias. Nesse espetáculo, a gente conta 4 histórias só. Então, a hora que eu li o texto, eu falei assim, é muito lindo, isso vai emocionar, e fala sobre uma tragédia, um fato real, que aconteceu em São José do Rio Preto, em 1960, que é a fanfarra, os 59, né, Lucas? 59. 59 alunos que estavam indo para Barretos, e o ônibus derrapa, cai e mata todo mundo, morre todo mundo. Uhum. Como eu sou... interiorano, eu tenho paixão pelo estado de São Paulo, que eu acho um estado lindo, eu sou bairristão. Quando eu li, eu fiquei muito emocionado, aí eu falei, Rogério, vamos montar. Começamos a ensaiar em 2020, daí veio essa fase toda, paramos, e esse ano eu falei assim, ou vai, né? Não podemos, vamos realizar. Aí nós montamos o elenco, chamamos o Lucas para fazer, o Lucas Pierre, a Silvana França, o Rodrigo Banks e a Maria... Fernandes. Ontem quem fez foi a Simone Rodrigues. Ela estreou, porque a Silvana faz espetáculo em São Paulo, aos sábados. Então a Simone Rodrigues veio fazer a estreia ontem dela aqui. Eu vou colocar aqui para o pessoal ver o cartaz, né? A gente acabou colocando no bingo passado, mas eu vou colocar aqui para o pessoal ver, né? Se você quiser comentar um pouquinho, né? Vai ser lá no Teatro Colinas. Ainda dá tempo do pessoal ir hoje, dá, né? Dá sim. Teatro Colinas hoje às 19 horas. A bilheteria abre às 14 horas, mas compra-se pelo site também. Legal. Para quem é aqui de São José dos Campos, né? Vou deixar aqui. É aqui no Teatro Colinas, que é no Shopping Colinas, né? Então vai ser domingo, às 19 horas começa o teatro. Então começa a peça. Então chegar aí com uma hora antes. Uma, né, hora antes, meia, toma um cafezinho lá e dá uma relaxada. Legal. E vai se emocionar. É muito lindo. Ontem a plateia saiu chorando. Uhum. Olha que foi lindo, bacana, foi bonito. Bacana. Esse livro é muito emocionante mesmo, né, Gerardo? É muito legal. É daqueles livros que a gente realmente dá valor para o aspecto consolador da doutrina espírita. Com, né, certeza. E é uma coisa que é uma revelação, porque as pessoas não queriam, elas não aceitavam o espiritismo. Uhum. Naquela época ainda era mais difícil. Hoje está tudo muito mais esclarecido. E naquela época não. Tanto é que nos conflitos dos personagens, né, tem um casal que não acredita. Sim. E fica irritado quando vai para lá. Uhum. Repetir o nome do livro, por favor, pessoal. Vidas no Além. E quantas personagens tem a peça? Ah, Lucas, você que atua na peça. Uhum. São muitos, é que ele vai fazendo vários. Não, sim, mas estou dizendo, mas só 3 pessoas. Não, você está falando quantos atores? São 4. Quatro, né? Eles estão revezando. É como a gente chama, é o sistema Coringa. Uhum. Um vai fazendo o outro, ele muda, sim, de chapéu, vem. Legal. Aí ele faz um cara de perna torta, assim, faz, ah, já tem. E uma coisa que é legal, que é o seguinte. Não aprende, né? O Chico Xavier, nessa da dramaturgia, você tem que botar graça, as pessoas têm que rir. Uhum. O mundo está muito triste. É. Com essas histórias. E ele era alegre, o autor. E ele era alegre, e é uma coisa. E ele tem humor. Uhum. Porque senão fica uma coisa muito séria. E as pessoas gostam de rebolar o próprio filho. E o Chico contava o Chico era muito bem-humorado. É, bem-humorado. Né? Muito bem-humorado. Ele cantava. Falando em bem-humorado, o Ed Moreno entrou aqui e falou que gostou do chapéu. acho que ele faz parte da minha trupe, né? O Ed Moreno já nasceu de chapéu. Ah, é? É. Pô, legal. Uhum. Eu tô usando chapéu esse ano, não usava chapéu, não. Eu tô começando a pensar em usar também. Daqui a pouco tá. Não, mas o Geraldo não é careca, não, igual vocês dois, ó. Tá vendo? Não. Ele é porque gosta mesmo. É o estilo Don Corleone. De que cidade que você é, do interior de São Paulo, Geraldo? Eu nasci em Campinas, fui criado em Cosmópolis. Cosmópolis fica perto de Limeira. Uhum. Limeira, Piracicaba, Americana, Artur Nogueira. Não era. Hortolândia, Sumaré. Eu sou daquela região também. É? A gente acha que fala por Araras. E eu, Lucas, que você pode falar da peça? Ele também é espírita? Não, eu não sou espírita, mas eu tô me aprofundando mais, uhum, até por conta da peça e tudo mais. E um contraponto sobre a peça, eu acho que a gente tá falando de uma tragédia, né? Uhum. Que aconteceu, que é baseado em fato real. Mas um contraponto é que a peça não traz esse peso dramático. É como ele falou, tem a carga dramática, mas a gente consegue suavizar isso nas graças, né? Tem uma certa... Um certo equilíbrio. O que é bom porque não fica naquela carga muito pesada. Uhum. E a gente acaba, de fato, emocionando não só o público, mas nós, atores, por ter esse equilíbrio mesmo, uhum, sabe? E não levando essa tragédia num melodrama, mas sim ali num equilíbrio. Então isso é muito bom, esse é um contraponto do texto. Lucas, a semana passada nós tivemos aqui o pessoal do cinema, né? E vai, uhum, que é o diretor que esteve aqui conosco, né? Que é sobre o filme Predestinado, que é sobre a vida zero igual. E a gente gosta muito de perguntar, eu tenho muito mais curiosidade com os atores que não são espíritas do que com os que são. Porque quase todos os autores que não são espíritas, que se envolveram com peças espíritas, eles tiveram uma transformação interior de alguma maneira envolvido com isso. Uhum. Você acha que também envolve bem? Quer dizer, você é um quando você começa, quando você acaba, você é outro? Tipo assim, aquela bagagem de conhecimento que foi trazida é importante para vocês? Com toda certeza. Desde que comecei a preparação, os ensaios e tudo mais, vem me aflorando algo uhum, que eu diria espiritual por conta da peça. Uhum. Então, sim, eu posso falar com toda certeza que eu acho que conforme a gente vai trabalhando com isso e conhecendo mais o assunto sobre o espiritismo, não tem como você não ter esse afloramento, sabe? E, de fato, é uma coisa que tá... Eu acho que tá persistindo muito em mim, que é esse lado de buscar mais sobre conhecer, ir atrás, ir mais a fundo sobre o espiritismo, conhecer mais sobre Allan Kardec, sobre o Chico Xavier, sobre o Divaldo. Então, é muito importante esse momento para mim. E ela... desculpa, Jorge. Eu tava conversando com a assessora do filme Predestinado, né? Que de Zero Igual, né? Uhum. Zero Igual também teve muita relação com o Chico Xavier. Tanto sim, que sim. O Signorelli, o João Signorelli, que já esteve aqui com a gente também, já participou aqui, que interpreta o Chico Xavier, também, né? Uhum. E ela falou uma coisa muito interessante, até na rádio Rio de Janeiro, né? Que o Dalton Mello, né? Dalton Mello, ele, isso que acontece com todo ator, por isso que eu tô fazendo esse contexto para perguntar isso para você também. Ele tem um momento que ele tem que desligar do papel, né? Então tem um momento que você assume aquele papel, e ela falou que quando ele assumiu o papel do Zero Igual, parecia que ele estava incorporado, né? Parecia uma mediunidade. Claro, a gente vê mediunidade, uhum, em tudo. Se a gente pega o livro, uhum, Leon Diniz, uhum, fala sobre a arte e sobre a mediunidade na arte também. Recomendo muito ler Leon Diniz como um ator, já que você está começando, uhum, aí a seguir esse rumo. Espiritismo e arte. Vale muito a pena. Ó. Espiritismo e arte, Leon Diniz. Vou pesquisar. E aí, eu queria saber isso de você. No momento que você termina a peça, vocês vão voltar para casa, por exemplo, tem um momento que vocês têm que desligar o personagem, né? Como é que é essa experiência para vocês? Ou para você, assim? Como é que é o desencarne do personagem? Exato. A desincorporação. Olha, para mim, eu acho que eu consigo lidar isso com uma forma muito fácil, assim. É claro que um dos meus personagens, por exemplo, um personagem toda, a gente conta a história real, mas tem um personagem específico que é logo no início, que traz um peso muito grande e é uma grande responsabilidade pra mim, porque eu tô contando a história de uma pessoa real. Então, eu tenho esse sentimento daquele personagem de início até o fim, e vai me levando, e aí eu fico, é difícil me desligar dele quando eu termino a peça. Eu acho que eu ainda tô com a energia dele. Até por conta do peso e tudo mais. Porém, eu acho que conforme a gente vai relaxando, vai descansando, eu acho que aquela carga, aquela energia, ela vai me distanciando de mim. Mas aí amanhã, novamente, outra sessão, e aí volta aquela coisa. Sim. Mas eu acho que hoje em dia eu tô sabendo me distanciar um pouco mais. E você, Geraldo? Você com 40 anos aí de experiência... Tem algum caso aí específico que você queira contar pra gente? Tem. Eu fazia um espetáculo chamado... Meu Deus. Da Zíbia Gaspareto. Ninguém é de ninguém. Legal, né? Muito lindo. E eu fazia o médico, o psiquiatra do personagem principal. E a gente tava isso foi em 2013, 2014. Estávamos no Teatro Itália, em São Paulo. A gente fazia espetáculo sábado às 6 da tarde. Sábado e domingo às 6 da tarde. E o Sérgio Leles, que é meu, até arrepia, o Sérgio Leles, que é meu grande amigo, que fez a adaptação, dirigiu e fazia a empregada no espetáculo, um talento de ator. Ele falou que ele tinha sonhado com a Zíbia e a Zíbia tinha falado para ele colocar um vaso com uma rosa numa mesinha no fundo do palco. Pois bem, botou e falou assim: que flor é essa? Eu falei assim: eu tô pintando a cauda do pavão. Tô botando mais coisa no cenário para ficar mais bonito. E tinha uma cena que fechava a cortina. Tinha uma cortina branca, fechava a cortina. E nós fazíamos em 3 sentados a sessão espírita do centro. E de repente, eu entrava, dava um blackout, eu entrava, acendia. Eu entrei e vi a flor. No vaso. No meio da cena, um cheiro de rosa. Eu falei assim: mas quem está passando perfume a essa hora? E aquela coisa, eu falando outras vezes: que perfume é esse, homem? De personagem falando. Passou tudo, ninguém, aquela coisa. No final. A hora que abre a cortina, que vai volta a cena, a flor estava no chão. Se derrubaram a flor. Como é que derrubaram uma flor? Quem que jogou essa flor? Terminou a peça, a gente agradecia. Aí eu peguei e falei assim: vocês sentiram o cheiro de flores, de rosas? A plateia, sim. Então um cheiro de rosa invadiu a plateia. E aí eu não aguentei, né? Eu falei assim: uma coisa dessa não acontece. Eu falei assim: olha, nós abrimos o pano com a flor lá no vaso. Olha onde a flor tá. Quem foi que jogou a flor? Aquele silêncio. O elenco ficou assim. Era eu, Beto Nassi, o Sérgio, a Nilda... Não lembro quem mais é. O Giovanni Greco. E a outra atriz que fazia... Não vou lembrar o nome dela agora. Faz tempo já. Aí a gente ficou olhando um para a cara do outro e falou assim: bom, deu aquele silêncio, aplaudimos, fechou a coisa, ficou tão de... que é isso? Então foi uma coisa assim, mágica. Porque flor não se joga de um vaso, na verdade. Uhum. E ninguém bateu no vaso para a flor cair. E o esse vaso, cheiro. O vaso teria caído também. Teria caído. E o cheiro de rosas no Teatro Itália? Uhum. Foi legal. Muito legal isso. Foi bacana. Mágico. Uhum. Foi espiritual total. Lindo. Bacana. Foi a experiência mais tocante que eu tive em 40 anos de teatro e de peça. Geraldo, outra coisa. Você agora como espírita, já que é. Eu tenho quase certeza que os atores são escolhidos também pelos personagens, pelos espíritos também. Sim. Quando você vai montar um elenco, você chama um, vai, topa, depois não topa, depois não pode fazer, até que você chegue no elenco que estreia. Uhum. E tem uma coisa muito engraçada, que engraçada e séria, que é assim: existe um elo, uma ligação total quando você está apresentando o espetáculo com o plano físico e o plano espiritual. Isso daí, sem dúvida alguma, você está sendo ali, porque você está, uhum, você tá mexendo, você está trabalhando, você está fazendo uma história com uma, com energia divina, né? Uhum. Então tem sim. E outra coisa, Gerardo, eu penso assim, que tem que ser explorado muito mais a espiritualidade. Porque nós somos ricos demais em literatura espírita, né? E por exemplo, quando você lança uma novela, quando é lançada uma novela que tem cunho espiritual, ela faz mais sucesso do que qualquer uma que você pode imaginar, né? E dentro das peças de teatro mesmo, chama atenção sempre, que é visto por todo mundo, não é espírita que exatamente vai ver. Né? A primeira peça espírita que eu vi foi Laços Eternos, é uma do Chico também, que era o Felipe Carone, fiz em 1983. Como é que era o nome daquela peça? Não era Laços Eternos. Não, Nosso Lar eu vi depois. Nós passamos aqui. Acho que é Laços Eternos mesmo. É Laços Eternos. Nós trouxemos essa peça lá no Ita, lotou, uhum, tudo. Nossa, isso foi na década de 80, né? Felipe Carone, Solange Teodoro. Eu vi no Centro de Convivência de Campinas. Depois eu comecei a ver O Amor Venceu, com a Bárbara Bruno. Laços Eternos, que a Ana Maria Dias, que é a minha amiga querida, dramaturga, diretora, grande atriz, escreveu também. Violeta na Janela. Violeta na Janela eu vi com a Ana Rosa. Deslumbrante, maravilhoso. E quando a gente fala de teatro, a gente não pode deixar de esquecer de Ulisses Barçanufo, né? É. Que foi um grande baluarte da doutrina espírita, quando a gente está falando aqui com a Júlia também, sobre grandes pesquisadores, né? Vale muito a pena pesquisar mais e voltar à história. Eu sinto falta, por exemplo, num filme de Ulisses Barçanufo, peças que tragam história de Ulisses Barçanufo. E ele nunca também, é feito, né? E ele também, por exemplo, ele influenciou muitas gerações aí de artistas, por exemplo, Lima Duarte. Lima Duarte foi influenciado por Ulisses Barçanufo. E Jesus Gonçalves também, que era leproso aí aqui de Piratinguí. Uhum. Nós já falamos sobre ele aqui, né? Piratinguí. Ele também foi um que, além de doente, ainda fazia teatro aonde ele estava no hospital para consolar aquelas pessoas com mal de câncer, os leprosos, né? Vamos falar mais claro, os leprosos. E ele fez um trabalho maravilhoso, justamente usando o teatro para consolar e ajudar aquelas pessoas internadas ali no hospital. Para adquirir ingresso hoje no shopping, a partir das 14 horas, Gerardo? 14 horas a bilheteria estará aberta. A bilheteria estará aberta. Ótimo. Eu acabei de pôr aí no grupo aqui do WhatsApp, do Vivência Espírita. Pessoal, e vamos convocar o pessoal para prestigiar, não é mesmo? Jorge, nós poderíamos até convidar o Gerardo, que nós vamos inaugurar lá a AME, né? A gente não sabe quanto, mas a gente tem o contato dele, né? Então, trazer vocês aqui para o nosso espaço, né? Aqui da AME. Isso. A peça que eu vi com o Chico, com o Felipe Carone, era Além da Vida. Muito legal. Então, Além da Vida. E eu voltei também, que eu voltei. Isso eu acabei não vendo. Tem várias peças aqui. O Rogério Fabiano, que é o diretor nosso do espetáculo, ele faz Allan Kardec, ele faz... Joana de Ângeles e o Divaldo e Joana. Ele faz várias peças espíritas. Uhum. Que legal. Ele já tem tem mais de 15 anos viajando o Brasil fazendo essas peças. Inclusive, hoje ele está em Salvador. Uhum. Ele e a Érica Colares fazendo Joana de Ângeles, né? Divaldo e Joana. Vamos entrar no momento de Gavalho, tem que entrar no momento de Gavalho. Vamos. Mas aí a gente queria que o Gerardo e o Lucas já falassem. Se a gente deixou de perguntar alguma coisa para vocês, que seria interessante vocês falarem aqui agora também, mais uma chamada para o nosso público. Vou chamar o espetáculo hoje às 19 horas, no Teatro Colinas, no Shopping Colinas. Eu venho assistir, que é muito lindo, muito emocionante. E os ingressos estão à venda no site do teatro. Só às 19. A semana que vem a gente faz Teatro Cáritas em São Mateus. Olha que legal. Dia 4 de De setembro, uhum, a gente faz Teatro Elis Regina, no, em São Bernardo. E dia 11, bacana, de setembro, a gente estreia no Teatro Bibi Ferreira, uhum, aos domingos, sempre aos domingos. Maravilha. Mas aí continuaremos viajando. Legal, bacana. Lucas? Eu queria chamar todo o pessoal de casa, as pessoas que estão assistindo, para prestigiar esse espetáculo emocionante. A gente está falando de uma linda história. Por mais que seja difícil de falar sobre esse assunto que aconteceu, a gente consegue emocionar. E então é isso. Eu espero que vocês venham nos prestigiar, porque vai valer a pena. É uma grande emoção, não só para nós, atores, o elenco, mas sim para vocês. Então, é isso. Por favor, venha nos prestigiar. O Gerardo falou que as pessoas saem de lá chorando. Sim. De felicidade. Então, tem choro e tem riso também. Exatamente. Tem muito riso. Só uma coisa que eu esqueci de perguntar aqui. Aqui fala que a organização do texto foi de Caio Ramaciotti. Sim. Né? Ele ajudou. Ditado por vários espíritos. Certo. Ele ajudou na peça de alguma forma ou vocês utilizaram o texto, né? O texto do Caio. O Ciriano Rosalém fez a dramaturgia. Certo. É. Ah, legal, bacana. Porque o Caio foi um grande amigo de Chico Xavier, porque ele está encarnado, né? Ele que fundou o grupo Emmanuel, acho que sim, em São Bernardo. São Bernardo do Campo. Ele tem a editora Gen, que apoia a gente. Que o Chico passou a. Quando o Chico deixou de publicar na Federação Espírita, né? Ele passou a publicar na Gen, né? Sim. Enviar os livros para ajudar nas obras sociais da Gen. E ele, muitos livros o Chico mandou, ou seja, ele considerava muito o Caio, tem livro escrito em parceria com o Caio Ramaciotti, ou seja, é um escritor confiável, né, de confiança de Chico Xavier, por isso que a gente também confia em paralelo, né, consequentemente também, que a obra é espetacular. Imagino em termos de conteúdo que traz esse teatro, essa peça, né? Maravilha. Quero agradecer a oportunidade do convite para a gente vir fazer a divulgação aqui. Esse programa é muito legal, muito lindo. Obrigadão, Rodrigo. A gente que agradece aí. Vamos fazer um momento de gavalha aí, Rui? Vamos? Não, mas depois a gente pede volta. A Júlia tá aqui, tá? A gente pede pra Júlia comentar pra gente. Botar a Júlia também, né? Uhum. A gente pede pra Júlia comentar pra gente o momento de gavalho de hoje. Então eu vou soltar aqui. Hoje o momento é espetáculo divino. Vocês também ajudam a comentar. Tá bom. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Espetáculo divino. A madrugada despede a noite e se instala, mas a escuridão ainda predomina. Os homens usam a luz artificial para espancar as trevas. São faróis de carros para os que se deslocam a distâncias. Nas casas, são lâmpadas, velas, lampiões. Lâmpadas nos postes auxiliam a mostrar o caminho, que a cara redonda da lua, com sua luz prateada, não se mostra suficiente. Faróis em pontos estratégicos apontam o rumo aos que navegam nas águas mansas ou agitadas dos mares. Logo mais, os braços da madrugada se espreguiçam e pequenos raios de luminosidade tocam a manhã para que desperte. Finalmente, é manhã plena. E enquanto os homens correm de um lado para outro, em função de seus estudos, de seus negócios, de suas vidas, Deus instala seu extraordinário aparelho multimídia para a projeção do novo dia. Em trabalho sem igual, que a cada dia não se repete da mesma forma, o arquiteto sem par projeta na tela do universo e seus slides. A luz, som, animação. Os braços do salgueiro balançam, agitados pelo vento que se veste de brisa ligeira. Jardins, montanhas, campinas, áreas verdejantes, rios cantantes, fontes generosas se multiplicam. A projeção é tão magnífica que o espetáculo permite se sentir o perfume da terra, das flores, dos veios da madeira aberta em sulcos. Os raios do sol aqui lançam sombra. Além, se estendem, espancando nuvens. As pequenas elevações parecem ondular na paisagem. As folhas multicoloridas do outono se misturam em um quadro, enquanto noutro as delícias da primavera explodem em botões. Paisagens desérticas, quase intermináveis em um ponto. Dunas, oásis, palmeiras. Paredes altas, montanhosas de outro. Gelo aqui, calor acolá. Pássaros cantam, ovos são chocados. A vida se multiplica em toda parte. E assim, durante as horas do dia, os slides irão se sucedendo um a um. O homem passa apressado, muito pouco e se dando conta dos quadros que se alternam, sucedem de contínuo. Quando morre a tarde e a noite retorna, como hábil artista, Deus estende um negro manto, a fim de que os astros que percorrem o infinito possam melhor ser percebidos. Assim é a cada dia, a cada noite. Se o homem contemplasse mais a natureza, estudasse melhor as suas leis, compreendesse a harmonia que ela leciona, viveria melhor. Quando o cansaço tomasse nas horas de trabalho, pararia um pouco e olharia o jardim. Se estivesse cercado por paredes de concreto de vários edifícios, poderia olhar o céu, acompanhar o passeio das nuvens e permitir-se despentear pelo vento. Bastaria colocar a cabeça para fora de uma das janelas em que esteja. Tudo isso o revigoraria e o faria lembrar de quem o criou por amor e por amor o sustenta. Dar-se-ia conta de que acima das leis humanas, uma maior, imutável e justa vigora. Lembraria que é filho de Deus, que a vida é um tesouro muito precioso para ser desperdiçado. E então, aprenderia que o dia foi feito para o homem e não o homem para o dia. O que quer dizer que dosaria trabalho, lazer, meditação. Horário para alimentar o corpo, horário para alimentar a alma. Sobretudo, amaria intensamente aos que com ele convivem neste lar abençoado, que se chama Planeta Terra. Esse é o momento Gigavale com a mensagem Espetáculo Divino. Júlia, o que é que você poderia dizer dessa mensagem Espetáculo Divino? Eu acho que essa mensagem nos mostra a grandeza de Deus, a perfeição das suas leis, a perfeição da natureza. É muito bom para aquele que não acredita em Deus olhar a natureza, olhar ao seu redor, porque alguém deve ter feito tudo isso com toda essa perfeição. Olhar os astros, olhar a nossa galáxia, olhar as múltiplas, né, galáxias que existem no universo. São a própria natureza nos mostrando não só a sabedoria de Deus, mas, sobretudo, essa mensagem nos traz, né, revigorar em nossos corações a certeza de que Deus existe e que Deus está ali na sua criação, e que fazemos parte dessa criação. Então, se você não estiver bem, olhe para a natureza. Veja o equilíbrio da natureza. Veja o equilíbrio das flores. Veja o equilíbrio de tudo aquilo que nos cerca. A perfeição com que Deus fez tudo. Então, você também é perfeito. Você também pode estar em harmonia. Né? E como nós temos o livre-arbítrio, muitas vezes nós saímos dessa harmonia, saímos desse equilíbrio, mas nós podemos retornar, nós podemos inspirar-nos na natureza, como disse o nosso tema de hoje. Né? Deus em tudo, Deus em nós, Deus no nosso equilíbrio. Deus acima de tudo. E a gente sabe que Ele está sempre conosco. É isso. Gerardo, o que você poderia dizer também dessa mensagem? Ah, eu fiquei aqui prestando atenção. É emocionante. É uma mensagem que te dá um up, né? Te coloca para cima e, ao mesmo tempo, você fica analisando o seu dia a dia, como é você tem levado o seu cotidiano e tendo a esperança nessa, essa mensagem dá uma esperança muito grande para a gente. De você olhar o universo, e o universo está aqui para você se melhorar cada dia e melhorar o momento que a gente está vivendo, e as pessoas, as relações também. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem de amor. Lucas, o que você pode dizer dessa mensagem? É como o Gerardo falou, é uma mensagem de esperança, de amor, de conforto e de saber que tudo vai ficar bem e que a gente tem que ir atrás e acreditar sempre em Deus, na força que Ele tem para nós, assim, na fé. Fala muito de fé, fala muito de amor. É uma verdadeira mensagem de amor. E agora nós vamos começar com os ipês florindo. Que coisa linda. É verdade. Vamos encerrando então um negócio de cavalo? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Nós temos aqui mais uma pergunta para a Júlia, né? Que a Tina tinha feito. É, a Tina Neca fez uma pergunta para você, Júlia. Gostaria de saber se dentro desses documentos de pesquisas existe a possibilidade de ter uma certeza da possível reencarnação de Kardec, que Kardec seja o Chico Xavier? Foi feita uma pesquisa nesse tema, Júlia? Olha, o que a gente sabe é que existem os prós e os contras. Uhum. Tem aqueles que acreditam que o Chico Xavier tenha sido a reencarnação de Kardec. E tem a outra ala que não acredita, né? Então, eu penso que eu não vi, pelo menos eu não conheço nenhum texto onde afirme isso, dizendo categoricamente que o Chico Xavier teria sido a reencarnação de Kardec. Se nós analisarmos a personalidade de um e de outro, a gente vai ver que seria, talvez, aí já é uma opinião minha, talvez o tempo da reencarnação do Chico Xavier, né, logo após a desencarnação, não passou ainda tanto tempo assim, talvez, segundo as análises que existem, o Chico não poderia ter assim uma mudança tão grande, né, do jeito de ser do Kardec, Kardec era uma pessoa tão austera, uma pessoa com uma energia diferente, e o Chico Xavier, assim, tão doce, uma pessoa tão bondosa, uma pessoa diferente. Então, eu particularmente, eu fico, não contesto quem afirma. Tem amigas minhas, como a doutora Marlene, que afirmava, tinha outras pessoas que conheceram, conviveram com o Chico Xavier, e que eu os conheço, e afirmam categoricamente que ele era o Chico Xavier. O Chico Xavier era o Allan Kardec. Eu não sei dizer para vocês, não conheço nenhuma literatura, não descarto a hipótese, mas também eu vejo, analisando, que é possível que não seja. Eu gostei do seu posicionamento científico. Porque o posicionamento científico, né, Júlia, é você... Eu discordo bastante de você, né, mas esse que é a beleza, né, a gente valorizar as diferenças, né, não de você, mas desse pensamento, porque o Allan Kardec, como cientista, né, ele usou o controle universal dos espíritos, né, ou seja, ele compilou vários espíritos em vários lugares, lugares falando a mesma coisa, né? E a gente já tem uma lista de mais de 100 espíritos que afirmam que Chico foi Kardec. Ou seja, dentro do controle universal, dentro do que a gente acredita de ciência espírita, né? A gente pode aplicar o controle universal dos espíritos para afirmar que Chico foi Kardec. Mas a gente respeita, né, os pontos de vista. Eu acho que é muito interessante a gente ver vários pontos de vista. E por que o posicionamento científico? O posicionamento científico é: se existe uma teoria, vamos pôr ela à prova, né? Vamos contestar para colocar ela à prova para ver se realmente é verdade e chegar numa conclusão. Mas como nós somos reencarnacionistas, né? A gente acredita em reencarnação e essa é a grande beleza, né? Vamos lá? Eu posso falar uma coisa? Claro. Eu acho que o controle universal dos espíritos é importante. Eu acho que está ali na metodologia de Kardec, mas precisa de ter o bom senso. Então, quando tem muitos espíritos também que se manifestam e que não têm elevação e nem são donos da verdade. Então, não é porque tem diversas pessoas, espíritos desencarnados, se manifestando através de mensagens, muitas vezes por médiums não tão perfeitos. Então, também a gente tem que passar o crivo da razão independentemente. Claro, claro. Júlia, assim, você teria mais alguma coisa para acrescentar no sentido do tema que nós desenvolvemos hoje? Às vezes a gente tem alguma coisa importante que você queira falar e nós não perguntamos ou você não abordou? Olha, eu acho que de uma maneira geral nós falamos sobre o que é a Liga, o que é o CCDPE, para que serve o CCDPE, algumas coisas que o CCDPE vem realizando, né? Eu penso que é um assunto que daqui para frente, os espíritas, de uma maneira geral, hoje estão preocupados na preservação da memória. Eu acho isso muito importante mesmo. E aproveito aqui para falar para os espíritas, dirigentes de centros espíritas, que guardem as atas da fundação, que guarde a história da sua casa, fotografias, imagens, enfim, para preservar a memória, né? Como nós fizemos, o Washington Nogueira Fernandes fez um trabalho para o CCDPE, nós publicamos, ele colocou todas as casas espíritas que tinham mais de 100 anos e que continuavam ativas no movimento espírita. Então, isso já está na hora da gente fazer o segundo livro a partir de 2008 para cá, porque ele fez uma pesquisa até 2008. Então, eu acho que as casas... E era uma das propostas do Eduardo, né, como na sua fase inicial, quando ele estava encarnado entre nós, que eu não cheguei a falar, mas o Eduardo apenas ficou um ano na presidência e ele desencarnou aos 55 anos de idade. Então, nós tivemos que dar um jeito de levar avante o projeto dele, não com a eficiência nem com a competência dele, mas a gente foi fazendo o melhor que nós podíamos fazer, né? Então, eu penso que essa questão, né, dos dirigentes espíritas que jogam todo o documento fora, pediria para eles, para que, se não quiser, mande lá para o CCDPE, para o nosso Centro de Cultura, entre no nosso site, lá tem endereço, tem tudo, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no site, enfim, nas redes sociais, então não é difícil de nos encontrar. E resgataremos a história de cada centro espírita centenária, vamos continuar também esse trabalho, que faz parte, isso não é um trabalho científico no sentido restrito da palavra, mas é um trabalho de pesquisa e da preservação da memória do espiritismo, que também faz parte dos nossos objetivos. Ô, Júlia, vendo a biografia do Eduardo, a gente vê que ele era idealista e ele ficava meio irritado com as pessoas que não tinham ideal. E você, pelo jeito que eu estou vendo aqui, é idealista, porque desde o ano de 2010 até agora você é presidente tem a presidência da diretoria do centro, né? do CCDP, do Centro de Cultura. Teve o Pedro Nakano. Eu fui fundadora. 2005, nós começamos a... Quando elegemos a primeira diretoria, o Eduardo era o presidente. Eu era diretora financeira na época. Mas ele ficou um ano só na presidência e ele desencarnou no dia 15 de dezembro de 2005. Então, a partir de então, eu fiquei na presidência até estruturar todas as coisas e tal. Depois, o Pedro Nakano me sucedeu por 4 anos. Depois, eu retornei novamente para a presidência, mas eu nunca saí da diretoria, né? Quando ele estava na presidência, eu estava na diretoria administrativa. E assim, nós temos seguido, mas estamos preparando pessoas, porque eu não posso ficar lá eternamente, né? E graças a Deus, nós temos lá um contingente grande de pessoas trabalhando conosco. Só na diretoria de acervo e de pesquisa, nós temos mais de 40 pessoas colaborando conosco. Que legal, né? Inclusive bacana. O Daniel Casamasmir, que esteve aqui, né, que é o presidente da USE Intermunicipal de São José dos Campos, ele faz parte, né? O Orlando também nos ajuda no acervo. O Orlando, eu falo Orlando porque vocês conhecem, sim, ele foi da USE Intermunicipal, ele é da USE Intermunicipal aqui de São José dos Campos, também ele foi presidente da USE, né, na gestão passada. Nessa gestão eu estou na primeira vice-presidência, a presidente é a Rosana. Na gestão anterior, Orlando era o nosso presidente. E ele faz parte lá do Centro de Cultura também. Olha, para vocês terem uma ideia, lá no Centro de Cultura tem o César Perre, que trabalha conosco. Já teve com a gente aqui também. Lá, ex-presidente da USE. O Orlando, que é ex-presidente da USE. Eu, que sou ex-presidente da USE, e a Rosana, que é a atual presidente da USE. Já pode falar que é uma iniciativa da USE. Na verdade, o Centro de Cultura nasceu dentro da USE. Bacana. E participa da USE ativamente, e sempre os trabalhadores da USE e o do Centro de Cultura, né, acabam, algumas pessoas vindo nos ajudar também. E, coincidentemente, né? Três ex-presidentes vivos, os três únicos ex-presidentes vivos da USE e a atual presidente se encontram lá. Eu acho que é um fato histórico também, né? Então, com o oferecimento aí de WS Festas e Embalagem, a gente tem agora um momento de aniversariantes. Então, a gente pede aí pro Jorge, pro Rui aí comentar também. Eu vou separando aqui também. Rui? Nós temos no dia 24 a Maria de Fátima Bento e no dia 24 também a Valquíria Zanetti. São as duas trabalhadoras voluntárias da Fraternidade Paulo de Tarso. Quem faz aniversário dia 22 é a Leia. A Leia é a esposa do Márcio, nosso Márcio lá da AME. Dia 25, quem faz aniversário é a Débora e a Juliana, são gêmeas lá da casa da Marcela, né? São esses dois aniversários que nós temos aqui registradinhos. E a gente deseja tudo de bom para vocês, paz e alegria em todos os corações, é o que deseja o programa Vivência Espírita. Tem alguém aí, o Rodrigo? Carlinhos, quer falar? Tem sim, tem o aniversário da Marie Luiz Marques Pinheiro. Uhum. Que faz dia 24, também colhe mais uma primavera. Nós não podemos esquecer. Bacana, eu tô vendo aqui também. A gente tem José Alberto, Márcia Laurentino, a Tânia Rovani aqui também, no dia 20 de agosto. Dia 20, a Tânia já tinha comentado aqui também. Você quer falar, Rui? Eu quero mandar um grande abraço para a Elaine, que é funcionária da Poupa Tempo, que é ouvinte assídua do nosso programa. E também quem... a Ellen, que trabalha no SBT, que fala, olha, Rui, vocês têm um programa espetacular. E comentar também que hoje, quem tá fazendo aniversário hoje é o Cláudio Yude, lá de Uberaba, né, do Lar da Prece, Lar Espírita Pedro e Paulo, lá que trabalha junto com o Bacelli, que vai estar no evento, no Encontro Mundial dos Amigos de Chico Xavier também, fazendo aniversário hoje. Então a gente manda um abraço, sempre tá ouvindo a gente junto, ele liga lá no Lar de Idosos e todo mundo escuta. Então manda um abraço aí pro Lar Espírita Pedro e Paulo e pro Cláudio Yude, que está escutando a gente. E o Rui falando do Poupa Tempo, o Poupa Tempo, a partir do dia 8 de setembro, está no Shopping Oriente, saindo aqui do Shopping Colinas. O endereço da Feira do Livro Espírita é na Praça Ulisses Guimarães, aqui no Jardim Aquário. No Jardim Aquário. É a principal praça aqui, né? É a principal praça do Jardim Aquário. Quem está fazendo aniversário hoje também é a Camila Nogueira, lá do Jefa, que é filha da Yolanda Nogueira, fazendo aniversário, participando aqui também. E aqui é outro aniversário? Isso aqui? Ah, então, dia 21/8 também tem a Angelica Roim. Angélica Roim, que o Tião trouxe aqui pra gente, não deixar de comentar. E quem faz dia 23 de agosto é o Ricardo Pinfield, lá da. Que a gente comentou aqui da Candeia. Ricardo da Candeia, né? Lá da Candeia. Ele também faz aniversário. E tem o Celso Santos, dia 24, que eu não comentei, o Celso Santos, que já esteve aqui com a gente, e a Carla Zanetti, também lá do Jefa, da Mocidade do Jefa, dia 24 de agosto. E dia 25, o Roberto Ferreira. Roberto Ferreira fazendo dia 25 lá do União e Harmonia. União e Harmonia. E dia 26. Não podemos esquecer da Beth Sanches, que está escutando a gente lá do Recanto da Prece Ulisses Barçanufo. Deixa eu ver se está dentro ainda, dia 26. Tá, dia 26, sexta-feira. Então a Beth Sanches lá, esposa do Carlos Sanches, escutando a gente e participando. Então é isso, pessoal. Paz e alegria a todos vocês. Isso, nós vamos... Tem sorteio? Tem sim. Então tá. Pessoal, boa notícia que a gente recebeu aqui agora do Gerardo, né? Então, quem quiser assistir hoje o teatro, né? Quem quiser assistir hoje o teatro da peça, a gente vai sortear um par de convites, ou dois pares de convites para quem ligar agora, nesse exato momento. Então, quem ligar aqui, quiser ir no Teatro Colinas, tem disponibilidade para ir às 19 horas hoje, ligue agora para nós. Acho que o Tião tá liberado aí o telefone? Então tá, os próximos dois que ligarem vai ganhar um par de convites para o teatro, Mensagens de Amor, hoje às 19 horas. Aí o nome fica lá na bilheteria, né? A gente já pega o nome aqui, já leva o Gerardo, leva o nome. O telefone é 12-3921-3009. Vou repetir, 12-3921-3009. Então, tá aqui na descrição do YouTube, tem um telefone aqui embaixo também. Quem tiver no YouTube tem um telefone. E tiver aqui em São José dos Campos, quiser ir na peça, aproveitar essa peça, vai que vale muito a pena. A gente teve poucas participações aqui que ligaram querendo o livro, né? Então a gente abriu aqui para quem mandou participações aqui no YouTube, que a gente sabe que é da região. E aí, o sorteio que eu fiz aqui, quem ganhou foi. Rufe os Tambores, o livro, foi o Dinho Costa, que saiu aqui no sorteio. A gente pôs o nome de todo mundo aqui no YouTube também. O Dinho, que estava na feira também, o Dinho, que vai, provavelmente sempre vai no Recanto de Luz, ele é a FIA, né? Então, depois a gente vê... Oi, pode falar. Ele fez uma apresentação na feira também, né? Foi, na feira do livro. Então o Dinho ganhou, Dinho. Então vai lá no... Você sabe onde é que é a livraria, se tiver aqui quando você vir para trabalhar aqui em São José. Dá um pulo lá para conversar com o Mário Vinhas. Ou se você não puder, você avisa a gente. A gente manda o livro para vocês. Ele tá aí essa semana. Terça-feira eu vou fazer Evangelho Musical lá no Framan. Eu vou fazer. Então, eu e o Luiz Carlos. Legal. E na outra terça-feira eu vou lá. Uhum. Legal, bacana. Então foi o Dinho Costa que ganhou aqui o livro de hoje. Ah, e também a gente precisa colocar as músicas dele na rádio. Depois eu vou pegar aqui as músicas MP3 para colocar a música dele e da FIA para tocar na rádio. Legal, porque só tinha naquele dia que eu, aquele CD não dá pra gente colocar aqui. Tem que ser e passar para MP3 mesmo. É verdade. Então quando a gente escuta esse som agora... Hora da dica. Júlia, você pode dar uma dica pra gente aí? Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser a peça de teatro de hoje. É uma dica, né? Júlia? É. Eu posso dar de dica o filme Predestinado, que vai entrar em cartaz no dia 1º de setembro agora, nos principais cinemas do Brasil. Eu acho que deve entrar também aí em São José dos Campos. Uhum. Pelo menos em São Paulo eu tenho certeza. Vai ser um super filme bacana, né? Que conta a vida de Arigoshi, que vocês já tiveram na semana passada. Não sei se foi a Magali que esteve aí com vocês, ou, né? O sim, isso dela. Foi o produtor. Foi o produtor. O próprio produtor. Que e você quiser, então. Você quer indicar um livro também que você esteja lendo, um livro que você esteja estudando, que você queira indicar também para a gente? Olha, eu quero indicar então o livro que eu me referi aqui durante o programa, que chama A Obra Esquecida, de Angeli Tortorelli, do autor Adair Ribeiro Júnior, e vai ser lançado agora no dia 27 e 28 de agosto. Bacana. Mas é um dos livros que eu acho, não só pelo tamanho dele, que tem quase 800 páginas, mas é um livro de grande pesquisa, para quem gosta de pesquisa, para quem gosta de conhecer a história do Espiritismo, né, nascente no Brasil, na época do final do século XVIII. Né, e eu acho que é uma das obras mais importantes dos últimos tempos, na minha opinião, claro. Legal. Então, o nome do livro, se puder repetir, é... A Obra Esquecida, de Angeli Tortorelli. Legal, obrigado. Bacana. Muito bom, né? Legal, tem. Alguém nós ligou? Teremos esse livro impresso a partir do congresso, do Encontro Nacional da Liga, e também estará disponível no Amazon. Ah, bacana, digital. Bacana. Depois manda o link pra gente divulgar aqui pro pessoal, quando tiver disponível aí na Amazon, pro pessoal comprar também. Lembrando, foi até bom você ter comentado, porque a gente tem uma parceria, só lembrando, com a Amazon, né? Então, se vocês compram se você entrar no site ou entrar nesse QR Code aqui do lado, aqui do outro lado, e comprar qualquer coisa na Amazon através desse link, ou através do... Vocês ajudam a manter a rádio também. Então a gente usa esses recursos para manter os serviços digitais, hospedagem e tudo mais também da rádio. Isso aí tem ajudado bastante a gente. Obrigado, pessoal. E obrigado também pela dica, viu? Vamos continuando, então? Teve quem ganhou? Alguém ligou? Convite. Ah, é verdade. Convite. Verdade. Tião, alguém ligou? Aí tá na sua mão. Ah, tá aqui na sua frente. Nossa, não vi. Tô ficando doido aqui. Tava tão interessante aqui o. Ah, legal, bacana. Nem vi aqui o. Então ele trouxe pra gente, ó. Rufe os tambores, hein? Quem ganhou aqui o par de convite, né? Deixa eu ver se não é marmelada aqui, né? Se liga a Antônia, liga a minha família, né? Liga todo mundo aqui. Brincadeira. Então foi quem ganhou o par de convite foi o Jorge Moreira. Jorge Moreira. Ganhou um par. Um par. E a Roseli Stradiotto. Outro par, Stradiotto aqui participando também, ganhou. Então a gente agradece aí por ter participado. Então eles vão participar aí do teatro aqui com o Geraldo, Mensagem de Amor. E lembrando que tem um par de convite que foi sorteado semana passada. Né? Isso, mas aí na semana passada já foi o nome, né? Uhum. Já. Claro. Olha só, É, então é só chegar hoje lá no teatro, né, Gerardo? Seis e meia e pega com a gente. Uhum, legal. Bacana. Vamos encerrando, Rodrigo? Vamos. A gente pede. Já passamos bastante. Que triste! É, a gente pede para a Júlia fazer a prece de encerramento para a gente. Tá bom, Júlia? Daqui, quando a gente passar para você, a gente passa por último para você e você faz a prece de encerramento para a gente. Então a gente vai. É, eu vou encerrando aqui a minha parte, agradecendo a todos, encerrando com essa mensagem do nosso livreto aqui. Você se conhece? Né? São nos momentos de auto-reflexão que recebemos as mais nobres e sublimes sugestões do alto que nos ajudam a seguir por caminhos mais seguros e equilibrados. Paz e alegria em todos os corações. Até a semana que vem. Semana que vem, então, Rui, nós teremos aqui... Teremos o Sérgio. Sérgio Santos e a Marlene aqui com o nosso... Falando de músicas espirituais. Continuamos com o tema arte a semana que vem também. Lucas, suas considerações finais? Eu agradeço por estar aqui hoje, e eu espero muito ver vocês lá hoje no Teatro Colinas. Muito, muito obrigado a todos vocês. Bacana. Gerardo. Obrigado pelo convite, pela participação, muito legal estar aqui com vocês. E hoje à noite, não se esqueçam, combinado, hein? 18h30, Teatro Colinas, Mensagens de Amor. Legal. É pra Jean da Vanusa, né? Lembra da Vanusa? Uhum. Maravilhosa. Eu já mando o meu abraço para o Chico Xavier, que me deu força e coragem para tudo que vier. Lembra disso? Legal, lembro. Legal. E ela era de Uberaba, né? É, de Uberaba. Uberaba, legal. Pode falar, Lucas. Eu posso recitar uma frase dita pelo Chico, que eu acho que é o que a peça fala. Quando descobrimos que absolutamente nada definitivo, inclusive a vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância e a inocência das tolas mágoas. Eu acho que essa frase, ela resume a peça. Muito obrigada. Bacana. Carlinhos? Carlinhos não falou ainda. É. Nós agradecemos a companhia de todos os da família Vivenciana. Desejamos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango, seu refrigerante favorito, seu programa de televisão favorito. E fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Quero agradecer aqui também, deixa eu só inverter aqui para mim. Quero agradecer, né, a simpatia aqui também da Júlia, né? Sempre à disposição quando a gente chama, né? Eu fico até tranquilo com a Júlia, porque ela já está acostumada a fazer live, faz várias lives, então eu não fico nem preocupado em fazer teste com ela, que a gente sabe que ela já está acostumada, né? Então obrigado, Júlia, pela sua disponibilidade. Obrigado, Geraldo, aqui também, por ter disponibilizado os convites, ter também divulgado aqui também, ter participado. Lucas, que é o nome do meu filho, né? Muito, você tem um bonito nome. Sou suspeito para falar. Não é, mas é verdade. E a gente agradece aqui a todos os nossos ouvintes, né, pela paciência de sempre. E agradece e convida todos vocês para o próximo programa, às 8 horas, estar aqui conosco. E a feira, não esqueça da feira do livro, né, que está acontecendo até o dia 28. Então, participarem da feira, vim aqui na praça. Qual que é o nome da praça mesmo? Ulisses Guimarães. Aqui no Esplanado. Jardim Aquário. No Aquário, isso aqui no Aquário. Ah, Aquário, desculpa. Tá muito legal lá e vale a pena prestigiar. Passando aqui então para quem já falou, Júlia? Né? O Geraldo já deu as considerações finais, agora a Júlia. E um abraço pro Tião, que tá lá no telefone trabalhando adoidado. Verdade. Né? O Tião tá lá. Te mando um abraço lá para ele. Obrigado por todos por terem ligado para participar. Ai, desculpa por não ler todas as mensagens. Tem bastante gente que mandou mensagem aqui, bastante gente participou. A gente agradece aí pelo carinho de sempre. Júlia, se você puder fazer suas considerações finais e a prece de encerramento para a gente, por favor. Tá bom. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de eu trazer esse tema tão importante, pelo menos para a minha vida, para aquilo que nós fazemos. Agradecer ao Jorge, ao Rodrigo, que é você, ao Rui, Também foi um prazer conhecer, pelo menos na telinha, o Gerardo, né? O Lucas. Foi muito bom saber, né? Eu gosto muito da parte de artes, tanto que eu tenho muita amizade com o Liraus, com o Ed Moreno, com todo esse pessoal da arte, o Di Rara, e enfim, não posso citar todos, que são muitos, né? Mas eu adoro todos eles e a arte que eles fazem perseverantemente num país onde não se valoriza tanta arte e também no movimento espírita, sobretudo. Mas estamos nos abrindo. Aos poucos, estamos incorporando a arte. O Estado de São Paulo, eu acho que foi pioneira em criar departamentos de arte nas casas espíritas, nas federativas, na USE, na FESP. Eu acho que isso também tem ajudado ali na valorização da arte espírita. Bom, eu quero, então, com essas palavras, dizer muitíssimo obrigada, agradecer também aí o Tião, querido, que ficou aí na técnica, e muitíssimo obrigada por tudo. Então, agora, convido a todos para a nossa oração, e vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, ao nosso Mestre, nosso irmão, nosso modelo e guia da humanidade, rogando a eles que nos abençoem, que abençoe a cada um dos componentes desse programa, todos aqueles que participam normalmente das atividades, também das programações, para que cada vez mais sejam fortalecidos nessa proposta de levar a doutrina espírita, levar a consolação, levar a notícia, a informação, e ajudar o movimento espírita, inclusive, para realizar melhor as suas atividades. Rogamos ao Senhor da vida que abençoe também todos aqueles que estiveram conosco, escrevendo no chat, participando do programa, embora à distância, mas sabemos que estamos todos conectados por um pensamento que nos une, que nos sintoniza e que nos faz com que nos sintamos uns e outros amparados no amor de Deus, no amor fraternal. E assim, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, nós pedimos a permissão para darmos por encerrada a nossa atividade do dia de hoje. Que Ele nos abençoe, agora e sempre. Obrigada, que assim seja. Obrigado, Júlia. Só voltei aqui, tá? Geralmente eu não volto, mas eu voltei, tá? para comentar o resultado da enquete que a gente colocou, que a gente acabou esquecendo de comentar, mas ainda deu tempo. O Espiritismo tem sido pesquisado atualmente, né? Então, 72 pessoas responderam a enquete, 83% diz que sim e não, e 16% diz que não. Né? Então é bom que aí a maioria das pessoas aqui, dos nossos ouvintes, tenha a percepção que o Espiritismo tem sido, sim, pesquisado atualmente. Obrigado a todos. Programa Vivência Espírita. Como o pólen de uma flor, com o vento viajando, vai se espalhando nos campos e seu solo fecundando, como a chuva fina ao longe, branqueando o céu e a serra, vem umedecendo o chão a nos propiciar o pão. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando o coração, nos faz parar, refletir,